passo à frente e a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toda quarta no Clubtronic, 11 da noite. What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com o seu podcast, Aoki's House. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97 pela Energia 97 e 97, construindo com valor. Também em nome da nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Também BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, em BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. No ar, o Estádio 97. Boa tarde, amigos, boa tarde. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Fala aí, Domingo. Inclusive, hoje a discussão aqui é a cotação do dólar. Não. É coisa que importa. Ela podia ganhar em dólar, viu, Domênico? É, evidente. Aliás, o RG não pôde vir hoje, não sei porquê, porque o Santos perde e não vem. Teve um probleminha. Teve um probleminha? De última hora? Se acontecer isso com o Palmeiras, você não vai vir nunca, né? Quem fala, fica quieto aí, ó. Isso, tá louco? O Rodrigo hoje vai fazer. Hoje é o Rodrigo, inclusive o Rodrigo. Ele veio das categorias de base do Estádio 97. Começou. Foi o primeiro a entrar aqui, Rodrigo. É verdade. Tudo certo? Tudo bacana. Tem a voz do Azedão. Quem vai? Tem a voz do Azedão. Né? Jaqueta estilosa, parabéns. Obrigado, cara. Vim sua homenagem. Evidente. Bom. E cadê o seu Bento? Também não vem mais, nem vem aqui. Eu nem sabia também, não sabia agora. Aquele outro trouxa dali não vem. Não, quem? Qual trouxa? Aí o trouxa? Aquele lá. Amigão. Vocês vão ao Benjamin. Cadê o Nani? O quê? O Sombra? Vocês não sabem? Eu tô sentado na porra da madeira. Porra, logo cedo já senta. Mas logo na segunda-feira já senta. Segunda-feira na madeira é top. O Sombra falou pra mim que não tem dia certo, senta a hora que quer. Pra esquentar o bumbum. É lógico. Ó, eu e a vovó vamos fazer as manchetes hoje. Eu e a vovó. Você é a vovó? É, a vovó me pediu uma oportunidade, tô dando uma chance pra velha. Vamos começar por quem jogou primeiro. Quem foi? Nós? Você. Foi vocês. Parmeira, queridinha. Nós, vovó, nós, vovó. O Parmeira que na sexta-feira. Meu Deus, ganhou de 2-0. Não, foi sexta, foi sábado, vovó. É sábado. A vovó não força a vovó. É que ela tá no fuso horário. Às 21h, ganhou de 2-0 do Friburguense lá do. Figueirense. Figueirense, exatamente. Exatamente. Né? E tem o seguinte, essa semana vai pegar o Internacional de Limeira, quarta-feira, De Limeira, meu Deus. Não. Fluminense, vovó. E pega o Inter, é o Corinthians. Quarta-feira é o Fluminense. Pega e vai voltar o Afrouxa e o Lucas do Barro. Eles estão já treinando direitinho, vão jogar. Peraí que o narigudo tá me batendo. Você tá batendo na avó. Além disso, o Felipe Gabriel parece que tá treinando também com possibilidade de jogar. Oi, narigão. Quem é? É o Felipe Gabriel, que é meio atacante, né? Certo. Pode ser que ele seja relacionado. Seja relacionado. Tá. Exatamente. E o Palmeiras que tem o desfalcamento do Vitor Hugo, né? Desfalcamento. O desfalque do Vitor Hugo que tomou amarelo. Ah, e o... Não joga. Isso. E o Fluminense lá do Rio não vai jogar com um. Mas só tem o Fluminense. Tem o de Feira de Santana também. Tem da Feira. E tem o da Vila Califórnia, então cada vez. Então é isso, Jojo. Não foi um joguinho fácil, né? Mas pelo menos... Não, o Palmeiras jogou bem também, né? É, mas ganhou, pelo menos. Mas graças a Deus ganhou. Trouxe o principal, que são os 3 pontos, na verdade. Está colado ali para tentar a quarta vaga. Quarta vaga é difícil, viu? Ó, a sequência agora, você quer a sequência? Quarta vaga que eu vou dizer para vocês. Disputada, hein? Pega o Fluminense, ao Grêmio em casa, no Pacaembu. Aí pega as meninas. Não. Quem? Ai! Quem? Fala de novo. Pera. Fala. Fluminense, depois quem é? Domingo? É o Grêmio. Grêmio. Depois? Pega o pessoal lá do Morumbi. De saia. Deixa, e... não força a vovó. Aí depois pega a Chapecoense. Tudo fora, viu? Tudo fora de casa? Tirando o Grêmio. É? Caspita do céu, hein, vovó? Que Deus nos ajude. Amanhã tem oramento. É, hoje não. Não pode. Hoje não. Então tá bom. Bom, é, valeu isso aí. Então tá certo. Ô, agora quem vem? Quem jogou depois? Jogou 2 na memória. Ao mesmo tempo. Um a gente vai ter que pular porque tem que placar, é o último. É o último. Então vamos começar por quem jogou e ganhou. Scream for me, Corinthians! Ah, líder, Coringão, mano. Né, Motinha? Coringão. Que coisa, hein? E aí, tudo calmo lá, que mano? Que sorte, hein? Mais ou menos, né, Motinha? Mais uma vez aí o futebol prega uma peça no elenco do Corinthians e perdemos aí o Riberrildo. Ai? Riberrildo. 42 dias, né, mano? Riberrildo aí vai. Tá 42 dias, né? Vai passar por uma cirurgia aí, possivelmente não joga mais o Campeonato Brasileiro. Que zica, hein, cara? Pode ser que ele volte nas últimas partidas, mas tem que contar como o cara tá fora do baralho. 42 dias, estão falando? É. 50 certo. Dias. Entendi. Ué, mas é muita zica, hein, mano? Cada vez tá perdendo. Que é isso? O que é isso aqui? É a música. É a música pro Corinthians, Domenico. Corinthians é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro. Aqui. Sim. Que é isso? Já vem com a musiquinha aqui. Permanece na liderança. Tá, mas queria ter a vez. Eu pus a musiquinha aí, o We Are The Champion, e o Corinthians continua na liderança. Contagem regressiva pro título, bacana. Como assim, contagem regressiva? Contagem regressiva pro título brasileiro. Meu Deus. Domenico Gatto, o Corinthians ele tem a semifinal, tá certo, na quarta-feira, e a final no domingo. Se o Corinthians conseguir somar 4 pontos nesses 2 próximos jogos, o Corinthians possivelmente dá uma arrancada aí. Acabou, o Corinthians pega é quarta-feira o Inter, lá em Porto Alegre, e depois pega o Santos na Arena. Cara. O Santos que tomou 3 da Ponte Preta. É, mas o Santos que ganha de vocês. Porque... O Corinthians esse ano tá freguês do Santos. Vai perder mais uma. O Corinthians tomou 3 cores e empatou 1. E vai perder mais uma. Não vai. Agora possivelmente no domingo, o Corinthians passará o carro no Santos. E manterá a liderança passará do Campeonato Brasileiro. Isso é difícil, hein? Não, o Mano não acredita nisso. Mas ele tá falando da boca pra fora. Não, negativo. O Corinthians só perdeu na Vila Belmiro porque teve um pênalti claro a favor do Corinthians que não foi dado. Teve uma mão na bola do jogador do Santos dentro da área. Tá reclamando de arbitragem. Se eu não me engano, foi o Gustavo Henrique. É brincadeira, hein? Mas enfim. O RG número 3 tá tirando sarro de você, velho. Não, RG número 3 não. RG número 3. Número 3? É. O número 3 tá tirando sarro, mano. O que mais do... de vocês. O que mais do Coringão aí, mano? Ô, mano, o Corinthians tá tentando contratar um atacante aí do Criciúma. É. Luca, de 25 anos. Nossa, aquele? É Luca. Da Série B aí, né? Falou o seguinte: que a equipe catarinense só falou que só libera ano que vem. Soleta e catarinança. Pura. Esse cara bateu um escanteio no jogo contra ruim. Ele caiu sozinho. Não, não é ruim, mas ele teve uma contusão séria no tornozelo e nunca mais voltou então a jogar bola. Por que o Corinthians quer ele? Nunca mais. É ruim. Olha, Motinha, esse jogador aí eu não conheço, mas o Corinthians ele contratou o Lincoln, que é o centroavante do Bragantino, né? Então. O Lincoln aí, ele vai ser apresentado aí, já realizou exames médicos aí na segunda-feira mesmo, hoje, né? No caso. E possivelmente ele já vai recompor aí, talvez aí, essa perda que nós tivemos aí do Rildo, né? O Lincoln, ele tem uma característica aí, eu particularmente não conheço o jogador, mas eu fui ler a respeito aí, é um jogador aí que tem um bom cabeceio, é aquele cara que faz aí a função de centroavante, é aquele cara meio que pra fazer uma sombra pro Wagner Love, porque, Ô, Wagner Love. Perdeu uns gols. Ô, Wagner Love, tenta te ajudar, amigo. Olha aí, olha aí, brincadeira, perdeu, Wagner Love. Caraca, velho. Tenta te dar uma moral aqui, Wagner Love, mas tá louco, hein, tio? 0x0, Motinha. Corinthians ali precisando fazer um gol no Joinville, porque você pega esses times que estão na zona de rebaixamento. Bater, né, velho? Você fala, o time é ruim, mas é igual bêbado, velho. Bêbado brigando não tem o que perder, mano. O cara não sente dor. Ele vai pra cima vai pra e cima. Quer que se dane. Tá certo? O Joinville tava naquela tática kamikaze, indo pra cima da. Muito louco, né, velho? Indo pra cima do Corinthians, tá certo? E o Joinville não é um time bobo, não, cara. Eles tocam bem a bola. Eles não se intimidaram com o Corinthians jogando na arena. E o time do Corinthians, em determinados momentos ali, não digo que passou um calor, mas correu um risco ali, principalmente depois do Wagner Love não ter feito um gol. 0x0, uma partida como essa. O Joinville abre o placar, velho. Ferrou, porque aí os caras metem aquele ferrou. Muda o jogo. O cara mete aquele ferrou ali lá atrás e aí lascou, não, mano. Deixa de ter aí é embaçado. Então o Wagner Love aí acabou perdendo um gol que ele não poderia perder, tá certo? Um passe aí excelente do Elias, foi solidário, aí tocou pro Wagner Love. Ele chuta no meio do gol, tá certo? O goleiro defende a primeira, ele com um gol aberto ali, o goleiro no chão, ele vai lá e chuta por cima. É, depois aí ele teve um lance ainda parecido, em que ele domina a bola praticamente dentro da pequena área, demora demais pra finalizar, e o zagueiro acaba dando bote ali e cortando aí uma chance clara de gol do Coringão. Mas aí o Corinthians ele teve aí a sorte, teoricamente, aí com a entrada do Malcom, o Martinha. Jogou muito feito... bem, né? Jogou bem, o menino entrou bem. Eu acho que esse susto que ele tomou aí em ter ido pro banco aí fez bem pra ele. Ele jogou bem, chamou a responsabilidade. O time do Corinthians ali, ele fez o dever de casa. Ganhou bem do Joinville, tá certo? Com o adversário fraco. Cumpriu com a obrigação. Fez a obrigação dele, o dever de casa e permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Correto. Agora, a diferença pro Atlético Mineiro volta a ser aí de 5 pontos, Motinha. É uma vantagem administrável e bacana. Porque nessa sequência de jogos que o Corinthians tem aí, Inter de Porto Alegre e Santos, são dois jogos aí que os adversários são qualificados. Você pega aí um jogo contra o Inter jogando em Porto Alegre, não dá pra chegar e falar que vai ser um adversário fraco. Por mais que o Inter leve uma desvantagem aí nos confrontos com o Corinthians. O Inter é meio freguesão. Mas contra o Santos domingo é o clássico paulista, cara. O Corinthians ele tem que ganhar sim. Inclusive, Motinha, vou mandar um abraço pra toda a galera que me trombou na arena lá ontem. Ah, você foi? Estive lá na Arena Corinthians, aí o pessoal aí... comentando bastante. Vendo, Benja? Você fala que o menino não vai? O menino vai. Não, eu vou e vou de arquibancada, velho. Viu, Benja? Eu sou popular. E te mandaram muitos abraços no meu menino vai também. Um abraço pra galera aí. Você fala que ele vai, ele vai. Ele foi na arena ontem. Muita gente. Pô, finalmente, no primeiro jogo do Brasileirão que ele foi. Finalmente não, diferente do senhor, eu tava lá indo de metrô e vou no setor popular. Comigo tem essa frescurinha de... Você sabe que é legal? Ele vai, mas o importante... Eu acho o seguinte... Acho que o torcedor que vai... Você fica me chamando de Dema. Não, ele que falou. Lá. O torcedor, não, que, o torcedor que vai, Mota. Ele chama de Dema. Ele chama ou não chama? Demagogo. Mota. Olha o seguinte. O cara que vai no VIP, o cara que vai na arquibancada, ou o cara que não vai... agora, tem uns caras que vão, faz uma propaganda, hein? Você que o diga, nunca vão, né? Nunca vai, você né? Você que o diga. Eu falei que pode ser, você acha que sou eu? Viu, Mota? Tem cara que nunca vai, mas quando vai, meu amigo... Parece campanha publicitária. E manda abraço e tira foto. Porque quando não, vai no... Esse contato eu não falei povo. Quem é. Não, mas eu tô mandando um abraço pros ouvintes do tem programa. Cara... Sim, não falei, mas não tô falando de você. Inclusive, um abraço aí pra Fiel JB aí, ó. Viu, Mota? Viu, Mota? Viu, Mota? Fiel JB lá, o ovelho. Viu, Motinha? Viu, Motinha? Olha o nome, o Chapolin. Chapolin, manda abraço pro Chapolin. Chapolin. Porque tem cara, por exemplo... Batatinha. Tem cara que às vezes vai no VIP, né? Mas quando ele vai no VIP, ele não tira foto e tal, porque... Fica escondido. Não, o cara acha que não é legal. Ele tira até foto, às vezes, do estádio, né? Tá, mas não faz uma localização para os caras não verem que ele tá no VIP. E tem cara que não vai, que mas vai uma tá vez ou mano. Não, mas tem cara que às vezes quando vai na arquibancada, olha, parece que é o Washington Oliveira que cria uma campanha publicitária pro cara, não mídia social. É não tô falando com você. Não, mas eu também não sei. Tem os caras que fazem. Eu não sei. Bom, mas quando eu fui no VIP lá, Motinha, eu fui uma vez só, aliás, duas, né? Porque eu fui trabalhar na Copa também, né, na estreia do Brasil. Tá meio gourmet a torcida, mano? Não, assim, Mota, é... Torcida gourmet? Eu acho que, por exemplo, o estádio ele quebrou novamente aí o recorde de público pagante. Tinha mais de 41 mil pessoas na arena. Mas, novamente, cara, o setor oeste, ele deu uma melhorada na parte superior, mas a parte inferior, que é aquela parte mais cara, ainda continua vazio, tá certo? Eu acho que num jogo desse, acho que a diretoria do Corinthians poderia rever o conceito, porque quem dita quanto vale determinado produto é o mercado. Se você tem um público pagando, Justo. Quer dizer que tem procura e que tá valendo. A partir do momento que você tem, durante o primeiro turno inteiro, aquele espaço vazio, tá certo? E o estádio todo lotado, eu acho que precisam rever alguns preços. É, o setor oeste é novamente Esquisito, ali, né? Principalmente o oeste inferior, o superior até que já tá mais cheio. É, houve uma queda ali de valores ali, E o setor oeste ali na parte superior tá mais cheio. Mas o inferior ainda continua com vários clarões ali. Eu acho que a diretoria do Corinthians poderia rever talvez esses valores aí da parte inferior. É bacana, velho. Então, novamente aí, agradecer os ouvintes aí, que inclusive elogiaram bastante o programa. O programa tá em alta, viu, velho? Ah, com certeza. Como chama? É legal ter esse approach com o público, Domênico Gato. Verdade. É legal. Verdade. Ô mano... Eu já fui no camarote, viu, só pra completar. Eu fui no Brasil e Croácia, que eu fui trabalhar, tive que fazer a transmissão lá em loco. Mas eu fui também no jogo do Corinthians ali no setor oeste, contra o São Lourenço, se eu não me engano, na Libertadores. Foi, você foi no jogo. É legal também, mas eu particularmente prefiro arquibancada, velho. Arquibancada, eu me sinto em casa, Domingo. Né, Benjamin? Aliás, arquibancada, velho, eu sou povo. O que eu posso fazer? Eu sou do povo, velho. Eu sou do povo. Benjamin. Eu me sinto mais à vontade num boteco, velho. Ah, eu sou lixo. Ó, me sinto mais à vontade no Mocotó do que no Fazenda. Eu já fui Mocotó. Mocotó é top, velho. Mocotó é top, velho. Mocotó é top. Deixa eu só tirar uma dúvida, mano. Por favor, fala ela. Fala aí, gente. Mano e Benja. Os dois. Isso. R3. Vem do jogo de ontem, do Corinthians, chamou atenção, principalmente de alguns amigos corintianos. Parecia Alemanha, não parecia? Não. Estádio de primeiro mundo, camisa branca, calção preto. Calma, deixa eu fazer a pergunta dele. O que os amigos acabaram percebendo ali, perto ali da torcida, do gol do lado direito, é que tem uma faixa, né, dizendo que o Corinthians é preto e branco. Mas o curioso é que perto dessa faixa, diversos torcedores estão com a camisa laranja e tal. Tanto que eu tenho um amigo, o Jean Carlo, aproveitar e mandar um abraço pra ele, que ele é totalmente contra o marketing. Onde você vai chegar nisso, meu? Ah, se o cara é contra o marketing, manda ele, sabe o que ele fazer? Manda ele ir pra uma ilha deserta e ficar lá sozinho. Sim, não mexeu com o Benjamin agora. Porque porque falar que é contra marketing. Não existe alguém que é contra marketing. Cara. Ele é contra. Não, cara, ele existe. Não existe nada que é contra marketing. Existe. Mas não chega a ser curioso, Benja? Não, não chega a ser curioso, não. Eu digo você ter a faixa e do lado da faixa você ter diversos torcedores com a camisa laranja. Vou te explicar o porquê, justamente por causa disso. É estranho. O preto e branco é a cor do Corinthians. Isso é inevitável. Sim. O laranja, em questão, é uma camisa número 3. Ano que vem não vai ter mais. E eu digo mais, esse uniforme laranja do Corinthians, olha que os últimos do Corinthians eu não tenho gostado, não. É maravilhoso. Meus filhos compraram, dois compraram a camisa laranja. Parece ser camisa do goleiro. Pô, bonito pra caramba. O Barcelona vai lançar igualzinho, só que azul. Não, mas o goleiro, Domênico, eu respeito a ideia. Eu não sou contra o marketing. Mas eu acho assim, cara, terceiro uniforme, na minha opinião, podem me chamar de conservador, etc e tal, mas enfim, na minha opinião, terceiro uniforme de qualquer clube não poderia fugir das cores tradicionais. Né? Eu particularmente acho. Eu também acho. Eu acho que esse negócio aí, por exemplo, camisa neon, laranja, camisa roxa, isso é coisa pro europeu, velho. O europeu gosta porque eles têm um público asiático que frequenta a Europa e vão lá pra comprar camisas extravagantes. Fica muito diferente, assim, né? Eu particularmente não gosto. Respeito quem gosta, quem vai lá e compra. Eu particularmente, é legal a ideia de exaltar o terrão aí, dar uma moral pro terrão, é bacana, faz parte da história do Corinthians. Mas eu particularmente não gostei. Eu respeito quem gosta. O torcedor tem o direito de ir lá e comprar. Mas eu só queria dar parabéns pra torcida do Corinthians. Pensou em tudo que é clássico. Fizeram mosaico em braille ontem. Parabéns. Eu não entendi nada. Parabéns, não. Sim, braille. Em braille. Não, fizeram mosaico todo torto lá, velho. Você tá brincando. Porque, Domênico, o princípio básico do mosaico: organização. Certo. Só pode ter organização quando você vai fazer um mosaico num local numerado ali, com cadeira. Sim, senão não dá certo. Porque, por exemplo, você coloca vai fazer um desenho, vai escrever alguma coisa. Você coloca em cima da cadeira lá, tá certo? O papel da determinada cor que você quer fazer o mosaico. E na hora indicada ali, o torcedor vai lá e levanta aquele papel. Como é que você vai fazer um mosaico num setor que não tem cadeiras, que é aquela parte ali atrás do gol, tá certo? Na arquibancada norte. Certo. É complicado, velho, porque o torcedor, o cara vê, por exemplo, o amigo, ele tá com aquele papel dele ali. Vai no banheiro. Ele vê o amigo, ele... Olha aí, ele sai daquele lugar que ele tá com o papel. Roubou o papel, já é. Lugar. Então é complicado. Como é que você vai determinar um mosaico numa área que não tem cadeira? Brasil, né, escrito aqui, ó. Ei, Braille, parabéns, porque o pessoal quer ser. Tô enxergando na... Então, é porque não dá pra enxergar. Não, mas ficou... Tem um mosaico aqui? Não, então, mas ficou bonito, Domênico, porque tem uma série de bandeiras brancas ali, umas bandeirinhas brancas e um papel preto, assim, ó. Um papel não era um plástico preto. Mas, mano, quer dizer que saiu errado, mas ficou bonito. Não, me lembra nenhum mosaico. Saiu errado. O efeito visual ficou bonito, mas não dá pra ver que é um mosaico. Não tem nada aí. Por fatores óbvios. Então tá bom. Vamos? Bom, Não, antes, antes, antes, antes. Quero dizer, no Estádio 97, na Energia 97. Vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome também aqui de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeiro, hein? Com a BV você sempre vale mais. Em nome também de Engove, vai pra balada? Bom, Engove pra você, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Em nome também de Eliar, muito além da partida, de Esser, construindo com valor. E agora, quem é que vai dar o recado da nova linha Honda CG 160, hein? Olha, eu hoje dá as boas-vindas. Boas-vindas. Das boas-vindas para o nosso novo anunciante, nosso antigo anunciante, que é a Honda Motos. Agradecer aí o prestígio dele, estando de volta ao programa. Boa. Um abraço pro Daí Dedicação, galera da Young. Bem-vindo à Honda Motos, Dodô. Beleza, bem-vindo aí de volta então. E agora então, mano, vem com um recado agora. Vamos lá, mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Você que tá sempre na noitada e não quer que ela termine nunca, não quer que ela termine jamais, fica uma baita dica pra você, hein? Se liga só. Pra não perder o melhor da festa, pra não perder o melhor do rolê, tenha sempre com você camisinha Zola, cara. É isso aí, você não pode perder... Aquela gata, né, que tá te dando aquela sopa, que deu aquela piscadela pra você, velho. Você olha assim, bate a mão no bolso e fala, tá faltando minha camisinha aula. Vai perder o rolê, mano, que a mina não vai querer sair com você se você não tiver o preservativo. E preservativo é ola, amigão. Ó, negócio seguinte, vocês sabiam que os produtos flavorizados têm sabor e cheiro, não sabiam? Sabia. Então, Motinha, a Ola acaba de lançar uma nova linha de flavorizados, cara, ó. Tem a Ola Morango, a Ola Morrito e a Ola Menta, velho. Negócio seguinte, ó a dica pra você. Você chega assim, ó, tá dando carona pra aquela mina da facu lá que tá na tua. Falou, você aceita um drops? A mina fala, aceita. Aí você encapa lá a ferramenta com a Ola Menta, velho. E pronto, velho. Tá feito o teu rolê. Tá louco? O que eu gostei foi da tua voz jogando seu drops. Essa aí foi da mágica. Ela fala, você aceita um drops? Você aceita uma balinha de menta, hein, Domênico Gato? Vamos tomar um morrito. Aí você vai lá e encapa o negócio e fala, tá aqui, ó. Faz até a vez, ó. Vamos tomar um morrito, né? Sabe como é que é, né, Domênico Gato? Não pode vacilar, velho. Cada pegação tem um novo sabor. E a Ola, amigão? É a marca, Motinha! Viva a pegação com a Ola! Boa, mano! Olha aí, ó! Já? Já! Ó, tem que estar esperto, hein, velho? Marca aí, hein? Marca aí. Já passou, hein? Já passou. Estádio 97. Are you ready, somebody? Ah, tricolor! Chupa, tchê! Cadê o Vieira, hein? Chupa Vieira. Vieira que tá falou, aqui, inclusive. Imortal. E olha que ele chupa, hein? Dado. Você fala isso pro Vieira, ele falou, adoro a Ola Morrito. Morrito, adoro. É. É, ele gosta com sabor. É a mais suave. Meu, a gente vai lá, bate no Sul, né? No Sul a gente é campeão gaúcho esse ano. É verdade, a gente nunca perde lá. Nunca. É verdade. Vai lá e passa na cara. Então, e olha, o São Paulo fez um jogo sensacional, né? Osório. Como entender isso, né, Motinha? É, Osório mandou, deu aquela chamada na molecada em todo mundo. O Carlinhos voltou. O Rogério surpreendeu. Não o Rogério mito, né? Quando eu falo o Rogério, é o novo. O Neymar do Norte. É, deu um pouco de sorte também no lance. Não, a leve sorte. É mas importante. Ele tocou bem. Sim, evidente. Tocou bem. É porque ele teria que ter passado, né? Ele teria que ter passado, mas ele foi pra cima. É porque eu não tava vendo o jogo, eu vi o Silvério narrando, eu achei que tivesse sido um gol. Como é que ele narrou? Lá vem o São Paulo, é pela esquerda, né? Lá vem o São Paulo pela esquerda. Olha o Rogério cortou Edinho, que drible maravilhoso do Galhardo, bateu gol! Que drible maravilhoso não foi. Ele levou o jogo. É, ele... Gol! Levou o jogo. Obrigado, Domênico. Hã? Você não tem mais pra fazer gol? Morreu, velho. Nossa, tá vermelho. Também, vocês querem ter. Eu fiquei um minuto sem respirar. Mas peraí, era assim uns 15 anos atrás. Hoje em dia ele não é. Mas em um gol foi. Pareceu final de Libertadores. Foi, mandou bem pra caramba. Parabéns, Rudy. Mandou muito bem. Então, o São Paulo que mandou muito bem também, né? Um jogo difícil. É, o Grêmio lá não é fácil, não, filho. O Grêmio disputando ali um lugar mais acima na tabela. Acho que o Grêmio, né, ficou na fora, casa do Grêmio. Eu... Já era. Um jogo muito difícil. São Paulo surpreendeu, foi pra cima. E quando o Grêmio achou de reagir, né? Todo mundo pensava que o Osório ia recuar o time. E foi ao contrário. Ele não ficou lá atrás esperando o Grêmio vir pra cima. Exato. Ele ficou explorando aí o contra-ataque, foi muito bem. E o São Paulo mereceu a vitória. E surpreendente, muita gente... O Ganso jogando muito bem, né? O Rogério entrou muito bem. Certo. Olha, o Mitinho jogou muito bem. O meu nome? Quem? Mitinho. Ah, para com isso. Renan Ribeiro, o goleiro do São Paulo. Mitinho. Que coisa mais boa. E agora gol, pro próximo jogo contra o Chapecoense. Ele, derrubou, não foi? Ele errou uma bola lá, quase foi gol. Mas... Né? Não, não, foi gol esse lance? Eu não vi. Bom, vamos lá. Não sei o que você tá falando. Por mal, o gol do Grêmio também foi uma puta do mano. Ele errou uma saída de bola. Ah, isso foi um erro. O cara furou. Mas foi uma furada de bola. É o Bobô perdeu. Não, que o valeu, gol. Né? Horrível o Bobô. Que valeu é a vitória fora de casa, né? Fora de casa, sensacional. Contra o Grêmio, né? Contra... Então, e acho que o Grêmio ficou pelo caminho em relação a título. Acho que já foi. A título não dá. Esse jogo era pro Grêmio ganhar. Mas só um tonto acreditava que o Grêmio poderia chegar. O Vieira é tonto. Vieira falou aqui, pô. Para. O título brasileiro, eu acho que a briga do Grêmio tem que ser pelo G4. O título brasileiro tá na cara. Eu já falei isso daqui há 12 rodadas. Ia ficar entre Corinthians e Atlético Mineiro. Mas não sei, não. Atlético Mineiro também... Não, mas aí, olha, mano, ainda domina. Tá tendo, sabe o que acontece? O mano, se aquele pênalti entra, eu tinha desistido. Viu? Existe uma. Uma é que o pênalti, o Vitor uma... Sabe, os times estão oscilando muito. Não, oscilam, Domenico. E os que estão na frente, o Corinthians é o que menos oscila. Ele até oscila, mas não oscila tanto. Mas e depende. Os outros oscilam demais. Mas, Domenico, o Corinthians ele tem uma tabela difícil, tá certo? Que o Corinthians não vai pegar agora nada. Todos têm. Não, mas é que tá. Nas próximas rodadas, você pega aí. O Corinthians tem uma vantagem de 5 pontos, correto? Então, cinco vai pegar aqui o Inter lá. Pega o Inter lá. Só que o Inter não sei e pega, que ele... E pega o Santos no domingo. O Inter tem 37. O Inter tá tentando Mineiro, essa vaga aí também, né? O Atlético Mineiro vai pegar o Santos na Vila, tá certo? Na quarta-feira. Difícil. É um difícil. Jogo difícil. Mas o Santos que perdeu aí o último jogo pra Ponte Preta de 3-0. E depois o Atlético Mineiro pega o Flamengo, que é um time que tá em ascensão também em casa. Então, dependendo do que pode acontecer, o Corinthians uma dessa tropeça, a diferença cai, a diferença iguala. Duvido. Entendeu? Duvido. Então, tem muito cara. Não sei. Vamos, é muito dinâmico. O campeonato começa a se desenhar. Olha como eu sou humilde. Olha como eu sou humilde. Ah, é muito bom, demais. Vamos agora. E o mito pode voltar contra o Chapecoense. Tá. Então tá bom. Vamos lá. Vamos agora. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Ponte Preta. Conte comigo aqui, todo mundo. Vai. 2, 3, Santos apenas 1. RG, para chegar na Libertadores tinha que cruzar a ponte. Só que a ponte, ó, quebrou. Pensamento do dia: malandro é o Santos, que nesse frio tomou um chocolate logo cedo. É, bicho. Eu vou falar uma coisa. Não, o Ledesma apresentando foi o Rodrigo, né? É, mano. Aí, falar do Ledesma, né, Rodrigo? Não, vamos falar da derrota aí. O que você acha de Ledesma? R3, Rodrigo 3. Diga, Motinha. No lugar do, tá substituindo o RG que tá ali. O Rodrigo é R3. Ô, R3, vou te falar uma coisa, viu? Que zica que você é, hein, velho? O Santos vem de 10 vitórias seguidas, você vem, pá, estreia no dia da derrota, velho. Ah, nossa. Na verdade, Motinha... O que aconteceu com o Santos lá? Bom, e a ponte? O Santos tá focado na Copa do Brasil. Eita! É uma boa resposta. Deixa ele desenvolver o vamos ver. Já levou o papai logo na estreia. Momento fanfarrão! Qual camisa você daria pro Ledesma jogar? Que Ledesma? Fala da Naba aí, fala ontem. Da Naba, os dois. 84. Você também, Zedão. Fala da Nabinha. Onde você tava ontem? Jogou mal? Jogou mal. O Dodô. Santos teve diversas falhas individuais. Eu acho que o Santos contra os times maiores jogou melhor. E contra a ponte, porque é pequenininha e tá quase pra cair lá. Mas você viu os gols que o Santos tomou? Não, foi ridículo. Vai, ridículo, coisa, ridículo. Foi ridículo. O gol bate num, bate no outro e volta, vai gol. Ficou esquisito. Aí o David Braz falhando junto com o Vanderlei. Isso é normal. Mas enfim, aconteceu. O David Braz é fraco. Não sei quem acha ele fez bom. Fez gol em vocês na final, né? Verdade. Mas é fraco, né? Porque não, fez gol. Meu, não tem medo dele, não. Eu sei que ele fica te intimidando. Não tô intimidando. David Braz é bom jogador. Mas é ruim. E falo não, mais, o torcedor é ruim. O titular da seleção brasileira. É que o torcedor do Palmeiras. Louco, não, ele é o torcedor, defendendo. O torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras tem uma birra porque saiu brigado aquela vez e tal. Vou te falar, o David Braz no Flamengo jogou muito, torcida gosta do cara. David Braz no Santos, sim, jogando muito, torcida vende. Gosta dele. É, mas é ruim, não é por causa disso que eu vou falar aqui. É bom jogador. Ah, não, nossa, mas queria pro teu time? Você gostaria no Corinthians? Se não tiver, eu não queria nem pintar de ouro. Se não tiver, quero. Fraco. Ele, pra mim, ele hoje, ele põe uns 10 melhores que ele. Porque ele sai do Palmeiras daquele jeito. No Brasil deve ter uns 10 melhores. Quem? Deve ter uns 10 melhores zagueiros que ele. Não precisa ser 10. O Leandro Almeida. Pra mim, o do Palmeiras, o Vitor Hugo, não trocaria nunca por ele. O Vitor Hugo não trocaria. O Gil do Corinthians é 589 mil vezes melhor. O Hever é melhor que ele. Hever não tá nem jogando. Mesmo assim é melhor. Ah, hoje. Hever tava machucado. Tava jogando. Jogou. Tava reserva. Mas é melhor. Mas é melhor. O Jeromel, a zaga do Atlético já é melhor. O Atlético é melhor. A zaga do Atlético é melhor. Os dois. Então, o Leonardo Silva, que é torcedor do Palmeiras, não queria nem pintar de ouro. Mas é melhor. Mas é melhor. Mas é a opinião. Vamos falar, cada um tem um jeito de ver. Eu não acho que ele é o novo Luiz Pereira, mas é bom jogador. Esse tá longe, tá sendo esperto, tem que nascer 10 mil vezes. Isso, o brasileiro não tem nenhum que tá perto do Luiz Pereira. Nem se juntar todos. Ele é bem melhor do que o Werley, que tá no banco. Esse sim é ruim. Ruim. Horrível. Ô, R3, você concorda com o Borges, que falou que 3 foi pouco? Bom. Caramba, ele falou isso? Sim, falou. Quem falou isso? Sim. Borges. É, jogou no Santos. Ontem o Santos não entrou em campo, Motinho. Não, se não entrou, então ficou de graça. É, o Santos apático, os 90 minutos, enfim. O Dorival Júnior também errou em algumas substituições, ele acabou colocando o Daniel Guedes na lateral. Esse menino aí, ele já entregou um jogo contra o São Paulo no primeiro turno. Enfim, colocou também o baixinho Lucas Otávio. Também não é um jogador aí pra suprir a ausência do Thiago Maia, mas enfim, agora. E hoje no Santos foi apresentar, agora finalmente, depois de falar da nada. Agora que já falou de tudo, né? O Ledesma. Tem nome de Lesma. Ledesma. Gostou? Quer dizer, não. É bom? É o novo Zito. Ó, é o nosso. Ô, louco! Eu vou te falar. Esse cara é bom. O R3. É o novo Zito. Inclusive pela idade. Ó, a cara dele, ele é meio castigado já. É meio judiado pelo gato. Ele parece o Correia mais velho. Quantos anos ele tem, velho? Não parece? O parece. Correia mais velho. Eu acho que 35. Puta, é verdade. Aí, né? Ele tem 33, eu acho, não é isso? É. Isso, Portugal. Ah, eu não sei a idade correta. Eu sei que esse jogador, quando ele jogou. Tá sem voz? Sem voz? Tô. Por quê? Tô gritando lá, né? Porra, foi legal o caramba. Te conto por quê. Mandaram abraço pro Rudy lá pra todo mundo. Ah, vamos falar rapidinho? O Thiago Pato jogou. Fui no Canindé. Vamos falar da Portuguesa, peraí. E depois eu volto com a informação holandesa. Mas hoje a Portuguesa joga uma cartada decisiva hoje. Hoje é Guarani, Portuguesa. Vamos lá enfrentar o Fumagalo. Só por homenagem a ele. Fumagalo. Segunda-feira? Segunda-feira à noite. Vencendo, a Portuguesa praticamente assina a sua ida, a decisão para subir ou não. Perdendo se complica bastante. Oito melhores? É, entre os quatro melhores. Não, oito. É, oito. Fica quatro. É quatro do lado e quatro do outro. E aí depois se ganhar o próximo... Isso, aí entra. E é o jogo que vai decidir tudo. Quero mandar um abraço muito especial. Ontem tivemos no jogo de futebol americano do Los Lions. Um abraço a todos lá, muito bem organizado, muito bacana. Todo mundo curtindo. Mais de 3 mil pessoas no jogo de futebol americano. Legal. Coisa que a gente nunca imagina aqui, contra o Corinthians. Vai ter até matéria no Globo Esporte amanhã. Foi legal pro cara mandar um abraço pro Mano. E o juiz ajudou o Corinthians lá no... Não, a Portuguesa ganhou de 23-7. Ah, não ajudou? A Portuguesa ganhou, o time é muito bom. É, foi muito legal. Agora, hoje, a Portuguesa... Hoje é a cartada, cara. Hoje ela tem que, pelo menos... E o Guarani tem chance? Guarani tem chance. A Portuguesa tem 24 pontos, o Guarani 20. Então tá tudo brigando muito perto. Ah, muito perto. Mas hoje, se a Portuguesa vencer, é um passo muito grande. E agora já passando a informação do Ledesma, quando o Ledesma jogou no Laje, ele foi preponderante, inclusive foi convocado para a seleção italiana, porque ele é argentino, naturalizou. É um jogador de pegada, é volante. E com uma boa saída. Primeiro volante. É pitbull de entrada de área. É um jogador de boa marcação ali pelo lado direito. Agora, faz um ano que ele não joga. A idade já começa a gritar. O jogador... Precisa se acostumar com o futebol brasileiro, é diferente do italiano. O italiano, o volante é muito protegido, muita gente ajuda aqui, não. Certo. Vamos ver como é que tá o jogador. Então tá bom. Ledesma, isso. É isso, essas foram as manchetes do estádio. Ah, deixa eu mandar abraço aí, eu fiz o casamento lá da Carolina e do Diego, no sábado lá, e tinha lá um bombeiro, rapaz, que é corintiano, manda um abraço pra vocês. Foi o Machado. Um abraço, mano. Falou assim, pô, você não vai lembrar do meu nome. Lembrei, ó, é Machado, bombeiro que estava lá no presente. Bombeiro com o nome de Machado, não tem como esquecer. Não tem como. E um parabéns, não tem como. O Vale Nem Salário. É verdade. Abraço pro Vale Nem Salário, pro Diego. Ah, é sério, gente. Falando. Um grande abraço, mandar um abraço pra você, Benjamin, infelizmente não consegui, mas um abração pro Vaga, pro Diego, muito legal, um evento bacana, meu Deus. Meus amigos de muitos anos. É verdade. Evento que você toca sempre muito bom. Foi muito legal. Bom, é o seguinte, Todo mundo vai ligar agora e dizendo: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. E tem mais prêmios, né, mano? Tem mais, vem? Com certeza, Domênico Gato. O cara que ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: olá, viva a pegação, o cara ganha um kit top da Ola. Na hora? Também, na hora. Não tem sorteio, é na hora. É o então, kit tá marreta, Domênico Gato. O menino kit marreta. É, Domênico Gato. O menino marreta. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o momento sem bar. Já vamos começar com o momento sem bar. Vamos três lá. Ouvidos na vamos sequência. Agilizar. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Então use o app sem bar táxi, hein? Vamos lá, se não botou, contei ouvinte, ó. Muito bom. 3284-7097, alô. Alô. Quem fala? Reinaldo. Fala, Reinaldo, tudo bom? Tudo bom. Reinaldo do quê? Reinaldo Orfano. Você é parente do Orfeu Orfano, que era do circo? Como é que é, Reinaldo? Como é o nome? Orfano. Orfano? Você é orfano de pai ou de mãe? Não, graças a Deus ainda não. É que o RG não veio? Tá ficando pior. Vai fazer a piada, pra quem vai fazer é o Rodrigo. Ele tem que fazer tudo que o RG faz. É, tem que ir. Eu não gosto. Qual o nome do cara? Pera só um minuto, quantos anos você tem? 2.9, bem vivido aí. Rodrigo, 2.9 hoje. Rodrigo Orfano. Qual o nome dele, Domênico? Rodrigo Orfano. É. Rodrigo Reinaldo Orfano. Reinaldo Orfano? É. Isso. 2.9. Ah, então você viveu no orfanato, Orfano. Ah, ah, sensacional. Salvando a hora, hein? Salvando a hora. Pra você, RG. Salvando do RG. Boa, tudo de bom pra RG, o probleminha dele vai ser... Tudo de bom, pensamento positivo com a RG. É nóis. Tá bom, RG, tamo junto. Aliás, eu quero mandar, antes de continuar, vocês lembraram muito bem aí, te mandar um grande abraço e boa recuperação ao nosso grande DJ que faz sábado aqui, o Energia, o Robson Braga, que teve pegaram um assalto com ele, deram dois tiros nele. Juro por Deus. É a cidade deram que vivemos, dois né? tiros é a nele. Cidade que vivemos. Sorte que os tiros pegaram na mão dele e que acabaram as balas, porque o bandido ia pro arrebento. Então, olha, um grande abraço para ele. A mulher dele tava com ele no carro, rapaz. Olha, nós estamos vivendo um mundo de louco aqui, viu? Mad Robson, Max, cara. Boa recuperação para você, tá bom, meu velho? Ô, Reinaldo, né? Reinaldo, isso, qual que é o bairro, velho? Ah, essa vai ser fácil aí. O Benjamin já até morou lá. Amigo, qual que é? Eu não vou nem falar o bairro, vou falar a rua. Não, Siqueira Bueno. Como? Vai, amigo. Siqueira Bueno, a rua. Siqueira Bueno. Amigo. Rua. Não, eu falo o bairro porque Siqueira Bueno, que só eu conheço na cidade, tem três. Tem Avenida Siqueira Bueno, tem Rua Siqueira Bueno e tem Vila Siqueira Bueno. Não, mas é a rua. É Moca, Belo. Mas Moca é fácil, né? É, mas Siqueira Bueno tem outro lugar também. Na Liberdade tem uma rua ali na travessa da... É verdade. Não inventa. Eu tô te falando, tem uma Siqueira Bueno também. Tem um dos melhores restaurantes japoneses de São Paulo. Se eu colocar Paulo, no Google, vai ter essa rua? Pode ter. Não pode ter, não. Ué, às vezes o Google Maps me consulta. É mesmo? Não, o Google Maps me liga. Várias coisas do conteúdo deles, eu passei. Ah, é? Bom. Consultor do Google. Não. Eu não sou consultor do Google. O Google, que me consulta. Ah, aí sim. Reinaldo. Oi. Time. Meu time só dá alegria. Meu time é o primeirão, o Coringão. Chupa aí, estranho. Estranho não, chupa aí. R3. Chupa aí, ô trouxa. Chupa. Mas na sorte também, primeiro. Hã? Mas na sorte. Você já viu o time campeão com azar? Ainda não. Então, chupa de novo. Ô, amigão. Oi. Em francês a gente fala chupa le pica. É verdade. Ai. Mais uma vez aí, fomos vítimas aí do chororô. Viu? Chororô. Soletri. É chororô que falam, né? É, chororô, mimimi e esse monte de frescura toda dos rivais. O Corinthians, ele tem a melhor campanha, o Corinthians, ele tem o maior número de vitórias, o menor número de derrotas, o melhor saldo de gols, o maior número de gols marcados, o menor número de gols sofridos, tem uma das melhores campanhas como visitante, tem a melhor campanha em casa, e o pessoal vem querer falar que o título tá manchado com o recalque adversário, velho. Não, recalque não. O vice-presidente do Grêmio ontem também falou que tá manchado. Tá manchado com a inveja desses ordinários aí. É, o presidente do Grêmio devia ter ganho o jogo ontem no São Paulo e em vez de ficar falando bobagem. É ridículo, cara. Foi mal, né? Diretores aí, presidentes de clube, no caso aí o Grêmio, no caso o Atlético Mineiro fez isso também, tentarem depreciar essa campanha que o Corinthians tem feito. Você não acha não, amigo? Tá ridículo. Um time que não perde desde o dia 20 de junho e vierem falar de árbitro, é totalmente desnecessário. Ontem mesmo o Atlético estava 1-0 para o Cruzeiro, teve um pênalti claro para o Cruzeiro, o juiz não deu, pegou a bola na mão do zagueiro do Atlético, Aí o presidente do Atlético queria ver se ele fosse agora falar que o árbitro interferiu, porque o time empatou e ainda ganhou um ponto, né? É, o Corinthians tá jogando bola, não tá. O juiz tá olhando pra todos os times, não tem um só favorecido. Ah, eu também acho, cara. Eu acho que tem muito mimimi, eu acho que os árbitros são péssimos mesmo. Eu acho que nisso daí todo mundo concorda. Eu mas acho que assim, isso daí é uma evidência. Contra o Corinthians, o pessoal fala mais. Mas é, cara. O próprio Santos, a gente perdeu do Santos no último jogo, 1-0, teve um pro Corinthians, ninguém falou nada. Sim, eu comentei. Mas é contra o Corinthians, o pessoal vai lá e mete a bola. Mas, gente, posso falar uma coisa? Falando sério agora, sendo muito parcial mesmo, muito parcial do coração. O Corinthians, muito imparcial. O Corinthians, ele venceria o Joinville, na minha opinião, sendo 4 da tarde na casa do Joinville, em qualquer lugar que jogar Corinthians e Joinville hoje, o Corinthians ganharia o jogo. Isso é um ponto. Agora, as pessoas que reclamam pelo fato da CBF ter marcado o jogo do Joinville muito próximo de quinta-noite para domingo 11 da manhã, tem que reclamar com a CBF. Eu não falei, tem que reclamar aqui, com ninguém. O culpado não é o Corinthians, mas não, cara. Tem que reclamar com ninguém, Portugal. Mas é o jogo, originalmente, não é sem querer beneficiou. Sem querer, o jogo, originalmente, seria na quarta-feira à noite. Teve um problema por causa da neblina, ali, da chuva, enfim. Joinville, não conseguiram, o adversário não conseguiu aterrissar ali. Em Chapecó. Tá certo? Então, isso. Querendo ou não, o Corinthians ele não tem absolutamente nada a ver com isso, ponto. Isso dado um fato. Segundo fato, o regulamento reza quê? Tem que ter um intervalo de partida para partida de 60 horas. E esse prazo foi respeitado. Sim, mas, não é mano, que fizeram a partida em 48 horas de intervalo. Mano, não descumpriram o regulamento. Sabe o que acontece? Por isso foi beneficiado mano, com o quê? Mano, eu concordo com tudo que você tá falando. Só que o seguinte, os adversários, eles esperam qualquer coisinha para se pegar. Você lembra que quando eu falei que não seria legal um bandeirinha paulista apitando o jogo do Corinthians contra o Sport? Teve um lance. Para mim foi pênalti. Aquele lance que o zagueiro do Sport parecia um bonecão no posto, pegou na mão dele, foi pênalti. Pra mim foi. Só que aí o adversário, você não pode dar motivo pro cara falar, velho. Não pode dar motivo, isso é papo de torcedor. Dirigente não pode cair nessa pilha idiota. Dirigente cai na pilha idiota e aí fica causando polêmica em cima. Pra mim, o Corinthians, em todos os jogos, ele foi beneficiado no pênalti contra o São Paulo e no gol do Fluminense. Mas eu torcer pontinhos e andando pro que dirigentes pensam. Eu acho que tentar desqualificar a campanha que o Corinthians tem feito no Campeonato Brasileiro isso não existe, é uma idiotice, uma cretinice sem tamanho. Mas, ô, amigão, é inclusive aqui o Vieira, que é gremista aqui, é que ele não é fanático. Mas ele falou que esse dirigente do Grêmio aí, não sei se é o presidente do Grêmio que falou, acho que não. Acho que ele é vice-presidente. É o vice. É vice-presidente lá do Grêmio. É, foi extremamente infeliz, cara. Foi extremamente infeliz. O cara insinuar que o campeonato tá manchado, que existe favorecimento proposital para determinado clube, eu acho que isso é de uma pequenez sem tamanho. O cara deve estar assistindo outro campeonato, não é possível. É, também um acho. Um time que não perde em tantos jogos, 2 meses, 4, 3 meses, ser beneficiado é complicado. O Corinthians tá jogando bola, tá nítido. Quem vê futebol, quem vê o Corinthians tá jogando bola. E o juiz tá olhando pra todo mundo, não é só pro Corinthians, não. E o Corinthians matou, comeu o Fluminense no campo, jogou muito, perdeu um monte de oportunidade. Sim. E o juiz errou, não foi lance que você vê que é início de roubo, alguma coisa, algo assim. Foi erro interpretativo. Também acho que o Corinthians ganharia o jogo do Fluminense, não, independente de onde você viu. Falando 8, tira 2 pontos. Vocês continuam amigas. Pô, dá... Não, mas não é assim absurdo, não, cara. Mas... eu acho que o Campeonato Brasileiro, eu pelo menos não me recordo, de um Campeonato Brasileiro de pontos corridos tão legal como a gente tá tendo esse ano. Independentemente do Corinthians ser campeão ou não. Eu acho que o campeonato tá disputado, o nível técnico tá bom. Tivemos vários jogos aí que foram legais pra cacete, mas infelizmente eu acho que às vezes a mídia eu vejo como culpada disso também, a mídia acabou potencializando demais erros de arbitragem. Que os erros acontecem, óbvio que acontecem, a favor e contra todos os clubes do Campeonato Brasileiro, mas a mídia acaba perdendo aí talvez um programa que tenha 1 hora, 2 horas, 80% do tempo pra discutir lances ridículos que nem deveriam porque ser discutidos. Porque dá ibope, mano. Infelizmente, é o que dá ibope. Amigão, não, mas eu não vou ficar dando moral pra não cara, pode não. Dar moral mesmo. Ô, amigão. Eu vou falar do Corinthians, que tá jogando muito. Esquece esses atos aí. É isso que eu ia falar, cara. A que se deve esse sucesso do Corinthians no Campeonato Brasileiro? A. Diretoria. B. Tite. Ou C. Elenco? Olha, eu vou ficar com Tite. Também acho, cara. Tite é o time perdeu grandes jogadores na Libertadores, né, depois que foi derrotado na Libertadores, e o time começou o brasileiro meio devagar, mas depois começou a entrosar, e pra mim é o melhor meio de campo do Brasil, sem dúvida nenhuma. E aí só perdeu do Grêmio, porque deu pra perceber que o Corinthians, quando não joga com os laterais, o Fagner, o Wendel, o Jadson e o Renato Augusto não ficam com pra apoiar eles, porque o Edilson tem um chute bom, mas não apoia muito eles. Então o Corinthians perdeu essa força. Mas contra o Joinville mostrou que tem um tempo pra ninguém. É que o Joinville é um time também limitado, né? O time do Joinville é um time fraco. Mas, querendo ou não, concordo contigo, cara. Jadson e Renato Augusto, os caras estão jogando muito. Os dois estão jogando não, demais. Renato Augusto, cara, contra o Grêmio, ele comeu a bola, jogou demais. Foi o melhor em campo. E no domingo também. Ontem também. Renato Augusto tem sido protagonista. É, mas eu vou te falar, cara. É, todo mundo, às vezes, acaba meio que tirando o mérito do trabalho do treinador, falando, treinador hoje é aquele cara que distribui colete, fica na beira do gramado ali, gesticulando e gritando que nem um louco aí, mas todos são iguais. Quem usa esse termo, eu acho que talvez aí, eu respeito a opinião de todo mundo, não vou desqualificar a opinião de ninguém, mas eu acho que é de uma falta de noção sem tamanho. Porque querendo ou não, cara, você pega aí, ó, por exemplo, Jadson e Renato Augusto. Hoje, talvez, aí nós apontamos aí os dois como os principais meias aí do futebol brasileiro funcionando em conjunto. Porque você tem outros jogadores que têm qualidade também, como é o caso do Lucas Lima dos Santos, do Alessandro, mas às vezes o par do cara ali não é um cara que funciona tão bem. Mas o Jadson e Renato Augusto, os dois estão voando, os dois estão jogando demais. E na mão do Mano Menezes, os dois não jogavam juntos. O treinador achava que os dois não poderiam estar juntos em campo. E o Tite colocou os dois para jogar e os dois estão comendo a bola. Então, eu acho que tem mérito sim de treinador. Eu discuto, principalmente com quem acha que trabalho de treinador é tudo igual, só muda o valor do salário. Isso daí é... Isso é simplista demais. É complicado, Português. Não pode. É complicado a gente também chegar aqui e começar a expor os outros, mas... O cara que pensa assim, velho, eu acho que tá sendo realmente simplista. É simplista isso. Ô, amigão, e com relação aos próximos jogos aí, o Corinthians ele vai pegar o Inter de Porto Alegre jogando lá e depois pega o Santos no domingo jogando na Arena novamente às 11 da manhã. Expectativa pra esses dois jogos aí, o Corinthians arranca uns 4 pontos aí ou consegue os 6? Eu acho que o Corinthians vai ganhar os dois, viu? Contra o Inter vai pra cima, o Inter não tá com o time tudo isso. E contra o Santos tá na hora de ganhar lá, né? Não vai tomar mal, pelo amor de Deus. Mordida, vai... Absurdo. Vai ser 6 pontos aí, eu tenho certeza. Mas o amigo. E o Atlético acho que não vai ganhar, não. Do Santos. E o Flamengo tá vindo embalar e também vai arrancar um empatezinho lá. E ninguém vai segurar mais. Esses dois jogos pra mim é o que conta. O Corinthians, que nem você falou, fazendo 4 pontos, acho que ninguém segura mais, não. Porque o Corinthians aí se conseguir aí. Se o Corinthians não perder quarta, ele iguala o recorde do Brasileirão, né? É o time que mais se foi invicto. O Corinthians ele pode superar o São Paulo aí nos dois próximos jogos. Se o Corinthians conseguir São Paulo aí. O Corinthians ele não perder aí quarta-feira e conseguir um bom resultado contra o Santos também, acaba preservando a invencibilidade e acaba quebrando o recorde. Mas dois jogos chatos, teoricamente, né, mano? Ali o Corinthians pode. Dois jogos duros. Mas é isso que eu ia falar, Portugal. O Corinthians ele tem que aproveitar esses dois jogos aí pra tentar encarar como se fosse uma semifinal e final. Porque depois o Corinthians ele tem uma sequência que é bacana. O Corinthians acaba pegando aí o Figueirense. O jogo é fora, mas o Corinthians ele tem condições de conseguir os 3 pontos. O Figueirense está arrebentado. O Corinthians ele pega a Ponte Preta jogando em Campinas também, por mais que tenha vencido o Santos. Eu não acho que a Ponte Preta é esse time enjoado, não. O Corinthians ele tem obrigação de, se quiser buscar o título brasileiro, tem que ir lá e tentar ganhar os 3 pontos da Macaca jogando em Campinas mesmo. E depois o Corinthians ele pega o Goiás jogando na Arena novamente, cara. O Corinthians ele tem uma sequência boa depois desses jogos aí contra o Inter e contra o Santos. Tem que aproveitar, né, amigão? Tem que aproveitar. Eu acho que o time tá confiante. E o Tite é fera, ele vai saber administrar, ele é tanto bom quanto técnico, como no psicológico também dos jogadores. E dizem muito que ele é retranqueiro, mas o Corinthians, quem acompanha, né, sabe que quando o Corinthians faz um gol, ele pelo contrário, ele pede pra ir pra cima, pra fazer mais. E ele é diferencial, e o time também tá. Boa noite, Manuel, que o Mano e o Ben já falam aqui não. Com relação a quê? Que faz um gol e pede pra ir pra cima. O Mano fala sempre o contrário, que faz um gol e recua. Não. O Corinthians tem mudado a postura. O Corinthians, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, ele teve essa postura idiota aí, que eu não entendo por quê. Contra o Curitiba foi assim, contra o Avaí foi assim, mas hoje o Corinthians é um time agressivo. O time do Corinthians, ele fez o que eu pedi há muito tempo. Faz 2-3 jogos isso, é? Porque antes, quatro, cinco, o Soma tem razão. Tá. Eles reclamavam que não ia. Mas há uns três anos que era assim, né? Três anos eu acho que é muita coisa, Sombra, mas o time do Corinthians aí muitas vezes administrava demais. O Tite do Mano sempre foi assim. O Corinthians, em determinadas partidas, ele administrava demais um resultado que era... Falando, vocês aceitam assim? Jogo contra o Curitiba. Mas é verdade, o Corinthians fez 1-0 no Curitiba. O Mano falava, eu critiquei. Hoje, a postura do time do Corinthians é outra. O Corinthians, ele faz 1-0 e tenta buscar o segundo, tenta buscar o terceiro. Mesmo jogando mal, por exemplo, contra o Palmeiras, o Corinthians, ele não se abateu. Mesmo jogando mal contra o Grêmio, o Corinthians não se abateu. Ele ia pra cima, ele tentava fazer os gols. A postura mudou. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Ah, eu mando um abraço pros meus amigos aí. Tem um grupo do WhatsApp do Gás. Uns amigos de infância. Boa. Pra minha namorada, um amo ela. E pra vocês aí, continuar com o programa aí. Vocês estão de parabéns, eu ouço todo dia. Voltando do trabalho. E eu mexer, eu vou fazer, mas ó, tenho quase 30 anos, nem barba cresce, nem mais. Eu vou ver que eu dou pro meu pai. Tô pode fala. Falar? Fala, meu velho. Sua linha Bozano me dá um barbeado fenomenal. Ah, me garante. Me garante. Me repete o barbeado fenomenal. É, te dá, mas garante. É, tá bom? É isso aí, mano. Ganhou o kit da Bozano, tá bom? Falou, e a camisinha, cara. Eu vou falar. Nossa. Porque eu namoro e é só no pelo. Não precisa de camisinha, como não. Que beleza, ah, mano. Cuidado, hein, mano. Seu animal. Pode cair tua casa, ai, seu burro. Seu marido. Que bonito. Burro, não, burro. Mas que bacana. Eu imagino agora a sua namorada ouvindo o programa. Imagina a sua namorada agora, ou o pai dela, ouvindo o programa. Foi... Que frase bonita que você mandou, velho. E você foi um índio agora, velho. Sabe por quê? Primeiro, o preservativo, ele é importante não só pra evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, mas o preservativo é importante também pra você não embuchar a sua namorada. Nossa, que jegue, mano. Não emprenhar a tua namorada. Numa dessa aí você faz um filho, velho. Complicado. Não tem como criar, fica vendo de Bolsa céu. Família. Ó, hoje é muito mais em conta você comprar um PlayStation do que fazer um filho. Não, é verdade. Tá certo então, velho? Eu sei disso, eu sou brincando. Ó, e outra, você pode passar doença pra tua namorada. Não, mas é. Viu, você... É. Vai 100% dizer que você não clima. Dá uns por fora aí. É. Você nunca deu uma bisnagadinha. Eu não sei pra arrumar por fora, né? Não, eu tô lá, isso aí. Dá tchau. Então. Ah, então tá bom, tchau. Então falou, filho. Parabéns pro papai. Meu Deus do céu. Cara, olha a mentalidade do cara. Olha criando boa noite pra todo mundo. Boa noite também aqui pro camisinha nosso Ola. Componente da categoria de base, o Santista. Boa noite, Sombra. E aí, beleza, cara? Beleza pura, cara. Alegria imensa estar aqui do lado de feras como vocês. Apesar que o mano fala muita groselha, mas a gente... Groselha não, só fala as verdades que precisam ser ditas. Você tá substituindo hoje o velho. Pô, ele tem uma voz de locutor de AM, você já viu? E aproveitar, mandar um abraço pra galera aí do Papo Torcedor, pro Alê, pro Márcio, pro Renê, esse meu irmão. Filho da mãe desse... O que, que é Papo Torcedor? Esse filho da mãe desse RG número 3? R3. Ele entrou, oi, foi um oi, mandou um abraço. Falou duas palavras do Santos, mandou um abraço. Pô, o que é? Uma guila você, meu? Chadado uma minhoca, velho. E pra aproveitar, vou mandar mais um abraço pra Cristina, minha namorada. Ah, tá não certo. Não briga. Muito bem. É um jabazeiro, né? Continuando com a sequência Sem Parar, três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Pra quem perdeu de três, tá mandando muito abraço. É. Alô. Alô. Fala, Domênico. Opa, quem fala? É Domênica. Alexandre Henrique Rochamelo. Quê? Peraí, vamos devagar. Não, Alexandre Henrique Rochamelo. É o Alezinho. Lógico. Ô, Alezinho. Ô, Alezinho. Outra vez você ligou aqui, caiu ali. Ô, Alezinho, foi você que fez o mosaico errado ontem, né, mano? Como assim, mano? Eu fui com meu amigo lá, tá ligado? Meu amigo, ele tá me devendo os corre aí, eu fui atrás dele. Ah, sabia, mano. Que história é essa de um mosaico errado? Eu não tô sabendo. Vou mostrar pra você aqui, tio. Pera aí, mano. Que história é essa de mosaico errado? É, mosaico errado. Mosaico com corintiano, você quer que desse certo? Não, quer que desse certo? Mosaico errado, eu não sei. Inúmeros mosaicos já deram certo hoje, Jeg. Vocês querem nós fez mosaico em braille, tá ligado, mano? Um mosaico aí, ó. Pra quem não tem visão do olho, mano. Mas vocês são um monte de jegue. Você sabe por quê? Não, peraí. Vocês estão no rádio? Eu não sei o que se trata. Assim como vários ouvintes não sabem o que se trata. Eu tô pedindo pra vocês explicarem que porra é essa de mosaico errado e vocês me mostrando um computador. Quem tá do outro lado do rádio? Quer que vocês expliquem o que é a porra do mosaico errado? Meu Deus. Domênico, por favor, explique. Não, o mosaico errado é o seguinte, velho. Os caras tentaram. O mosaico, pra quem não sabe, são aquelas placas que as pessoas levantam e as formam. As pessoas sabem o que é o mosaico. E formam. Não, tem que explicar tudo, direito. Algumas não sabem. Algumas pode ser algumas não saber. Não sabem. O microfone tá funcionando. É. E forma um desenho, forma uma palavra, né? Enfim. E os caras foram fazer o mosaico. Que caras? Que caras? A torcida do Corinthians. Ah, tá no estádio do Corinthians. No estádio Corinthians. A torcida do Corinthians. Sei. Foi tentar fazer o mosaico, mas não deu certo lá. Não sei se tava nego fora de lugar, o que aconteceu, mano. As placas não foram levantadas certas. Ah, que beleza. E ficou uma coisa estranha. Não, não era desenho, não era nada, né? Ficou as placas tudo sem. Parece que tá com açúcar de confeiteiro na exatamente, torcida. Exatamente. A torcida do Porco aqui tá me mandando aqui algumas imagens aí. Que a torcida do Palmeiras aí, do caso a Mancha. É, quando eles estavam ali no Pacaembu, que também não é um local que tem cadeiras, enfim. Eles conseguiram fazer uns mosaicos ali, alguns jogos do Palmeiras ali, que ficaram legais. Mas eu acho que esse setor, cara, principalmente o setor norte aí da Arena Corinthians, tudo bem, você vai fazer um mosaico ali no setor leste, que é bem no meio do campo, fica na frente das televisões, ok, fica legal, fica bonito. Mas o setor ali das organizadas, porra, os caras já levam bandeira, sabe? Não precisa de mosaico, velho. Leva bandeira e tá tudo certo. Foram tentar fazer e não conseguiram. Valezinho! Oi! Coringão já vai ser campeão, mano? Você acha que o Atlético pode fazer frente? Já tá com a mão na taça, você tá ligado? É. É? Aí, ó. Já tá com a mão na taça? Já? Caraca. Nossa! Ô, mas deixa eu falar. Aquele bagulho lá do tapa na cama, você tá tendo aí? Que bacana. Você tem nem pelo no 13 anos, velho. Ô, maluco, você não tem nem pelo pubiano, velho. É que assim, eu vou tentar vender aqui, que tá meio ruim aqui, tá ligado? E vender, maluco? Você quer ficar ligando em rádio pra ganhar prêmio e vender prêmio de rádio, maluco? Oxe, falou? Mano, oxe, dá crime, pai. Ó, o bagulho é o seguinte, velho. Quando você tiver 18 anos, que você puder dar uma sapatada, aí você vem retirar seu kit. Por enquanto, não, mano. E o bagulho da aula aí, tá tendo? Ô, virilha lisa, velho. Virilha lisa. Isso, mano. Tá de brincadeira, velho. Eu falo de Corinthians, que é melhor pra você. Ô, oh, bacana. Ah, mano, eu queria falar porque você tem preconceito comigo, mano. Que preconceito, mano? Ah, você quer dizer porque, que você é o comedor, mano. Você é o comedor. Lembra no mês passado quando o cara ligou a cobrar no ar e vocês não atendeu? Era eu, sabia? Ah, então. Pô, mas você tá mal, hein, velho. Mas você não atende a cobrar, não? Você já foi mais humilde, hein, Alezinho? Já diria latinho. Ele ligou a cobrar aqui, velho. Ah, era você? Era ele, velho. E quantas vezes você ligar a cobrar, a gente vai rejeitar. Fica tranquilo, né, Alezinho? Alezinho, o que mais você queria falar, Alezinho? Ô, eu mandei meu vídeo pra vocês. Vocês viu? Não. Era um vídeo que eu quero o Neymar, vocês viu? Ah, entendi. Beleza. Você quer mandar abraço pra quem, Alezinho? Calma, mano, não me falei nada. Já falou, velho. Já deu. Já pediu brinde pra vender. O que mais você quer fazer, velho? Peraí. Eu queria falar do Corinthians, então, vai. Eu queria citar o time do Corinthians, já posso falar? Nossa, fala. Não tô entendendo nada, velho. Fala um pouco mais longe do bocal. Ah, tua torcida é assim, fala tudo assim. O time do Corinthians é assim. Iker, Casillas, entende? Casillas. Meu Deus. Aí, na lateral, Schumacher, Fagner, por favor. Nossa senhora. Diego, Gildinho. Evita o cara de fazer isso. Não passa vergonha. Passa vergonha, mano. Não passa vergonha. Aí, ó, no meio campo tem isso. Bruno Tite, Henrique. Aí tem ele, Iniesta, né? Corresponde. Aí também tem o Jadi Show. Temos também... Como que é o nome do outro canhão? Ela não sabe nem o nome dos jogadores. Mano, poupa o menino, cara. Poupa o menino, cara. Poupa ele, vai. E Leonel Malcolm. Você? Para. Nossa, para aí, vamos falar com isso aí. É com a mão na taça aí, tá ligado? É com a mão na taça aí. Ô, Benja, arruma pro Alezinho brincar com seus filhos, vai. Imagina, vai aguentar esse cara. Ô, Sombra. Arruma lá, ele tá sem nada pra fazer, cara. Ô, Sombra. Diga, Alezinho. Ô, me arranja um bagulho do estranho aí pra mim, mano. Não, você melhor já, não, já tá falando agora, pra que estranho no Você veio aqui já, pô. Já veio aqui, Você veio aqui, porra. Peraí, quando você veio aqui... Você veio aqui, o Sombra perguntou se você tava afim de ser locutor ou qualquer coisa aí. Você falou que não tinha a menor vontade, agora você tá com esse papo aqui. Eu queria vender muamba. Você falou. Mas eu quero ser locutor, então. Agora você mudou a ideia, é isso? É lógico. Tchau. Quer mandar um abraço aí, Alezinho? Tchau, Alezinho. Não, eu queria falar mais, só que vocês eram desumildes. Desumilde, velho. 3:30, Alezinho. Começou o Teletubbies, Alezinho. Desumilde. O coral dele não funcionou. Desumilde. Queria mandar um abraço aí pros caras do estádio 97 aí. Ah, beleza. E queria mandar um abraço deixa eu ver. Pra mim. Pra você? Mas você se abraça aí. Queria mandar um abraço pra taça que o Corinthians vai pegar mês que vem, não. É próximo jogo aí. Legal, Alezinho. Tá certo, Alezinho. Tua mãe tá chamando. Tchau. Oi, tô bem. Esse é o momento sem parar do Estádio 97.3. Ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. É, rapaz, vou dizer, viu? Alô. Pera aí, Dodô, vamos ver aqui porque deu pane aqui. Faz mal. Deu pane. Tá mal. Moiou o barato aí. Agora vai. Alô. Agora vai. Alô? Alô? Quem fala? Kleber. Ô, Kleber, tudo bom? Tudo bem? Kleber do quê? Kleber Melo. Yes. Com C ou com K? Com C. Kleber Melo, só isso, né? Só isso. Quantos anos, Kleber? Eu tenho 38 anos. RG número 3. R3. Kleber do quê? Melo. Kleber Melo? É. Cara de caramelo, Melo. Ah, olha aí. Deixa eu deixar. Ele tá salvando com o gostei, gostei. É pra você, RG. Essa é pra você. Vamos deixar bem claro, você aqui tá hoje substituindo o RG. Você não tem obrigação nenhuma de seguir aquele roteirinho do RG, entendeu? Nenhuma, seja você mesmo, cada um é você, entendeu? Não tem obrigação nenhuma, tá? Sim. Tá bom? Tranquilo, sinta-se à vontade. Ô, meu velho, qual que é o bairro, hein? Alô? Sumiu. Alô? Alô? Oi? Ô, velhinho, qual que é o bairro que você mora aí, cara? Eu moro no Boa. Gopo Uva. Peraí, não entendi não. Bicho pega aí. Que é o que eu conheço, é Guarulhos. É isso mesmo. É nóis, GPS Man. Gopo Uva. Gopo Uva. E o time, brother? Tricolor Paulista. Tricolor. Ah. Muito bem. Tá feliz da vida, hein? Esse tricolor bipolar ontem. É, o São Paulo de ontem foi bem, né? Vamos ver daqui pra frente, né? E quinta vai ser o tricolor do domingo ou da quarta? É. É, o problema do São Paulo, na verdade, são as oscilações, né? O problema do São Paulo, você vai naquela confiança de que vai ganhar e perde. Quando você acha que vai perder, ganha. Então, isso que tá complicando. Mas se jogar que nem ontem, pelo menos, acho que termina o campeonato bem. Mas ontem a gente teve aí o acréscimo de alguns jogadores que tecnicamente são melhores, né? Olha, ontem o lado esquerdo de São Paulo era muito mais qualificado, né? A gente teve ali daquele lado o Matheus Reis, que, cara, apesar de ser da base, ser jovem, ele é muito melhor do que o Reinaldo. É muito melhor do que o Reinaldo. Não teve o Edson Silva, tudo bem, teve o Lucão. Mas teve o Rodrigo Caio do lado, teve o Breno, que jogou ali protegendo a zaga. Tudo isso eu acho que contou muito a favor do tricolor, né? Diferente. Olha, São Paulo teve o acréscimo do Breno, do Rodrigo Caio e do Matheus Reis, que tecnicamente substituíram jogadores que são inferiores, como o caso do Hudson, caso do Edson Silva e caso do Reinaldo. Então teve um ganho técnico ali atrás. Então defensivamente a equipe ficou mais bem postada, teve mais qualidade na saída de bola, né? E claro, como um todo, inegável, né? Teve mais postura, teve mais hombridade, né? Ou seja, ontem o São Paulo fez uma... Diga. Eu acho que o problema do São Paulo, na verdade, tem um nome, chamado Reinaldo. Por mais que ontem a gente não tenha tido culpa nenhuma no gol, mas foi do lado dele, não sei, parece que sempre acontece do lado dele, não sei, a hora que entrou o Reinaldo ontem, eu falei, vai pro brejo, o jogo que tá bem. Porque o cara complica, eu não consigo entender por que todos os técnicos que passam pelo São Paulo colocam esse cara pra jogar. Ele deve pagar pra jogar, não é possível. Eu não aceito um jogador daquele nível jogando num time grande, sabe? Não dá pra entender um jogador desse nível jogando num time grande. Não é inaceitável essas coisas, sabe? É muita gente por trás e não consegue enxergar um problema tão grave desse, entendeu? Você pegar qualquer moleque da base do São Paulo, certeza que não joga no mínimo igual a ele. Então tira esse cara tá estragando qualquer tipo de esquema, qualquer tipo de elenco. Não adianta ter 5 craques no time se você tem um Reinaldo no time. Não adianta. Mas aí a culpa é do Osório. Cara, assim... Não, eu concordo. Eu concordo que é a culpa do Osório. Aí o pessoal fala, ah, mas não tem elenco. Concordo também que perdeu um monte de gente. Mas eu prefiro colocar uma caixa de leite na lateral esquerda do que eu colocar o Reinaldo. Caixa de leite cheia. Bacana. Não dá. O Reinaldo não dá. O cara, tipo, às vezes você tá... eu lembro quando o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O São Paulo jogou... Caramba, mas não dava pra acreditar. Contra o Cruzeiro na Libertadores. Tava na cara que a gente tomar gol pelo Reinaldo e os caras não tiram o cara. Não precisa ser nenhum especialista, nenhum estudioso do futebol. Não precisa. Ontem ele fez isso, o São Paulo jogou bem. Não precisa fazer muita coisa. É só tirar esses cabeças de bagre do time que o São Paulo no mínimo vai jogar bem. Não tem time pra ser campeão. A gente tem que ser realista. Tá até distante agora do líder, mas não tem que ficar, tipo, insistindo nesses caras pra ficar passando vergonha. Eu não vou dizer pra você, também não posso dizer pra você que todos os males do São Paulo, eu discordo, não vou dizer pra você que todos os males do São Paulo agora estão concentrados aí no Reinaldo, na lateral esquerda, né? Mas eu vou dizer uma coisa, ó, muito do que o São Paulo tem de deficiência técnica em campo está ali na lateral esquerda quando o Reinaldo é escalado, sim. E vou dizer, com certeza. No ano passado, quando o Palmeiras quase foi rebaixado, uma das grandes causas, uma das prováveis causas do de um hipotético possível. possível rebaixamento do Palmeiras, era o goleiro. Era o goleiro. Ah, o goleiro tava... Seja qual for goleiro, porque jogou uns três e todos eram vocês. Entregando a rapadura, velho. Enquanto o Fernando, pra então, assim, lógico... O Fernando Prass tava machucado. Eu não quero dizer que, por exemplo, se o Matheus Reis fosse o lateral esquerdo desde o princípio, o São Paulo estaria brigando pela liderança do campeonato. Não é isso. Mas o São Paulo talvez estivesse um pouco mais estável se o São Paulo tivesse um lado esquerdo um pouco mais forte. Porque insistir com esse Reinaldo, ele é horroroso. Basta ver talvez o número de gols que saem pelo lado dele, sabe? É terrível, é terrível. Ontem, apesar de também de novo ter saído pelo lado dele, não acredito. Lógico, a culpa para mim não foi dele, foi um erro ridículo de reposição de bola do Renan Ribeiro. Que tá cheio de créditos no São Paulo, tá jogando bem. O Renan Ribeiro, aliás, goleiro concordo. Seguro, viu? O Renan Ribeiro tá se mostrando cada vez mais amadurecido ali pra... Você vê que... É melhor que o Denis esse moleque, hein? Eu acho acho que ele é mais confiável que o Denis, cara. O Denis é um mal, na verdade, né? Ele é um baita goleiro também, só que a construção dele acabou meio que prejudicando ele. Acho que o Renan, a hora que o Rogério se aposentar, vai tomar uma posição. Eu acho que o Renan Ribeiro vai ser dono dessa posição aí. Ele é seguro, né? Ele é, apesar da pouca idade, ele é um goleiro que não fica espalmando muito, né? Só espalma na hora certa. Não é aquele cara que... Não é reboteiro, não. Ele sempre dá rebote. Ele é muito seguro. É verdade, é verdade. E o Tricolor... Agora, você vê, o Pato fez mais uma boa partida, tá? Não vou dizer uma partida monumental. O Pato, quando quer, ele sabe jogar. O problema do Pato é quando o time, por exemplo, tá num mau momento com o Santos, por exemplo. Aí ele abandona o jogo. Se ele tivesse um relógio, ele fica olhando pro relógio pra não ver a hora de terminar o jogo. O Vieira... Ele esquece, entendeu? Quando ele tá vindo o jogo, ele corre no jogo inteiro. Agora, sabe? Quando o São Paulo tá mal, ele meio que abandona. Esse é o problema do Pato, entendeu? Mas, assim, técnico, ele é um cara muito bom. Tipo, ele sabe chutar pro gol, tem uns livros curtos que ele é rápido, só que quando que ele quer fazer. O problema é que não é todo dia que ele quer, né? Agora, a mancada dele, ele sair falando assim, não vejo ninguém melhor do que eu, Não, em termos de seleção brasileira, se ele tem alguma... Ele é meio lesado, mas, gente, se não, ele tinha alguma chance... Não, mesmo que ele ache isso, ele não pode. E outra, se ele tinha alguma chance com o Dunga de técnico não vai mais chamar. E se ele tinha alguma chance, não vai. Por mérito, tem Rodrigo Santista, não pode falar isso, Rodrigo. Não pode, jamais. O Pato, jogador que ele é, jamais ele poderia falar uma coisa dessa, porque fica feio pra ele. Mas, velho, se fosse um outro jogador, até concordaria com vocês, mas é o Pato. O Pato, ele parece que é esse cara lesadão. Sabe por quê? Você vai lá e pergunta um negócio meio que induzindo a resposta, ele cai na tua. Ele não é aquele cara que tem maldade pra poder meio que escapar de uma pergunta capciosa. Ele é aquele cara que se você. Ah, tipo, mas não pode falar que é melhor. Você deixa os outros achar, pescoço, velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, amigão. Fala aí. Deixa eu fazer uma pergunta. O Vieira Covarde Gremista, que o nome completo dele é esse, Fábio Vieira Covarde Gremista. É, não veio. Que não veio hoje. Mas se ganhasse, o Grêmio tivesse ganho, ele teria vindo? Ele tava aí. Ele falando... Se ganhasse, tá aí. E calhou do Grêmio fazer uma partida horrorosa. O Grêmio fez uma partida horrorosa ou o São Paulo fez uma boa partida que impediu que o Grêmio fizesse uma partida melhor? Uma coisa leva a outra. Ah, eu achei que o São Paulo fez uma boa partida. Nos últimos jogos do São Paulo, acho que talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo. Porque o Grêmio, apesar de ter botado uma pressão, mas não foi uma pressão que você teve milagres, por exemplo, do Renan. Não sendo uma saída de bola do Fernandinho. Mas só, o resto foi um jogo controlado. O São Paulo que no finalzinho começou a complicar. Mas pressão de ficar chutando bola no gol mesmo, foi pra... Aliás, poderia ter terminado 4-0 no teu jogo, hein? Exatamente. O Wesley perdeu um gol feito, hein? Exatamente, eu acho que aquele Rogério que o São Paulo contratou, acho que na hora que ele começou a se sentir melhor no elenco, que aí ele talvez até meio inseguro ainda, né, meio tímido, ele nem comemorou o gol ontem, mas eu acho que é um cara que vai apagar Centurion, vai apagar todos esses caras que entram só pra fazer coisa com a bola que ninguém entende, porque não dá para entender. Esse Centurion, para mim, é outra mentira do futebol. Ah, o Centurion, a melhor partida que o Centurion fez foi a partida de estreia quando jogou contra o próprio Corinthians no Morumbi, não sei se você lembra. Ele fez uma bela partida, foi uma ótima. Sim. O primeiro jogo dele, e depois ele fez algumas outras partidas não tão boas. Boas partidas, mas não tão boas quanto a da estreia. E depois caiu demais. Não sei se teve a ver com a doença da noiva dele, uma doença grave, inclusive. Teve que fazer um transplante aí, voltou pra Argentina. Não sei se tem alguma coisa a ver. Tem a vida particular dele envolvida, né? Então tem o lado pessoal. Agora, eu não vou chegar pra você e dizer assim, ah, o Centurion é um caso perdido. Não acredito nessa história assim, vai. Mas sabe tá que eu muito acho, pouco sobra. Tempo no Morumbi. Nós, São Paulinos, temos que olhar um pouco pro passado e ver que vários jogadores que vieram pro São Paulo, e levaram certo tempo pra fazer o seu sucesso. Pode ser que ele nunca venha fazer sucesso. Mas vamos dar um tempo. Pode ser que o cara ainda se recupere. É um patrimônio. Hoje chegar e falar, ah, eu vejo às vezes muita gente, puta, esse cara é um peba. Puta num perneta, perna de pau. Tudo bem, eu compreendo que as pessoas possam ter esse senso crítico aí, até às vezes um pouco mais arrojado. Mas hoje, não acho que é pro bem do São Paulo, nem pro bem dele, cara. Não vai ser bom pro próprio São Paulo Futebol Clube esse senso crítico tão ácido aí, tão antecipado aí em cima do Centurion. Prefiro... É que na verdade, assim, a minha opinião em relação ao Centurion é pro estilo do futebol dele que tem o São Paulo. Você pode ver que o Rogério ontem, no momento que o São Paulo tá ganhando, ele começou, tipo, a segurar a bola, tocar de lado, assim, tipo, segurando mesmo, pra ganhar o jogo. Você acha que é mais inteligente? O que ele faz? Ele pega a bola, ele acha a cabeça, ele acha que um drible é de segurar o jogo. Ele é drible desnecessário, entendeu? Na hora errada, sim, no momento errado. Ele é um cara habilidoso? É habilidoso, não tenho dúvida disso. Só que é um cara que pro time, é um cara que não acrescenta muito. Eu vejo isso hoje. Pode ser que daqui a alguns jogos, no evento São Paulo ano que vem, começar tipo tudo do zero, com jogadores que o Odoro queira montar, beleza. Agora, hoje, para esse elenco, não dá. Eu acho que o Rogério entrou bem melhor, é mais seguro, é um cara que joga mais pro time, apesar de ele um cara que vai pra cima também. Não é um cara tão fominho, não é um cara que pega a bola e só ele quer decidir. Não, ontem eu vi que o Rogério, por exemplo, ele pegava a bola e tava tocando pra quem tava perto dele, entendeu? Não ficava querendo decidir sozinho, todo o tempo todo. Ah, olha, tá justificado, hein? O Vieira não veio, o Fábio Vieira, gremista covardão. Desculpem, não pude ir hoje ao estádio 97, pois acordei com dor de barriga. Mas gostaria muito mas de ir. Mas vale o chupa, né? Hã? Mas vale o chupa, né? Acordou com dor de barriga, Vieira, mas nós temos banheiro aqui no estádio. Eu acho que ele comeu um fricol também. E temos um fricol para essas ocasiões. E tem um pra ele, não, porque já viu o tamanho da bolsa do Vieira? Nós temos aqui um litro de fricol pra você. Mas eu acho que o Vieira comeu um pato que o fez mal. Pato que não caiu bem. Um pato não desceu bem pra você. Ô, amigão, um grande abraço pra você, tudo de bom. Viu? Sobre, só queria falar uma coisa. Fala, diga. Ó, se o Corinthians enfoscar esse campeonato aí, se acho que nos próximos três jogos vai fazer um ponto só. Mas ninguém perguntou. Quantos pontos você acha que o Corinthians deve fazer nos três próximos jogos? Vai te catar, rapaz. Invejoso. Mano, se chegar lá na frente precisando ganhar de São Paulo, vocês vão tomar a naba. É igual tomou nos últimos 10 anos, né, o Mané? Freguês. Vai te catar, o invejoso. Vocês não ganham da gente, vocês vão ganhar dois jogos, viu? Só pra lembrar. Ai, nossa, boa, que boa. Tabu, meu Deus. Não interessa. Meu Deus, que tabu. Vai pro inferno. Olha os números do confronto aí, o freguês. Você foi muito bem, Mané. Amigão. Você foi muito bem. Entra lá no Futipédia, viu? Entra lá no Futipédia e dá uma olhada nos números lá, o Mané. Você foi muito bem, freguês. Aliás, o maior tabu que existe entre São Paulo e Corinthians é o tabu que existe do tricolor em cima do e baba um ovo aí, que é campeão brasileiro. Nossa, sério. Ah, já tá comemorando? Eu não, sou humilde. Já tá comemorando? Sou humilde. Tá gravado aí o We Are The Champions, tá tudo gravado. Rock aí. Lutador hoje. É, hoje rock lutador hoje. Tá bom. Ô, amigo. Você é um gambá, mas você é o cara. Você é o cara. Tá, ó. Mas obrigado aí pela audiência, amigo. Ele não gosta dessa história de gambá, ele prefere galinha. Ah, Tica, tá. Ô, amigo, obrigado aí pela audiência, nada. Viu, mano? Eu não falei nada. Olha só, que maletito. Um abraço, cara. Valeu. Abraço. Tudo de bom, até valeu, mais. Fera, tchau. Obrigado pela audiência. E o senhor Mano daqui a pouco vai explicar, porque que o São Paulo só passa em jogo eliminatório de mata-mata. Né? Passou já no brasileiro muito mais do que o Corinthians. Só do brasileiro. Nossa. É, porque você ficar trazendo números inverídicos ao estádio 97. Não, aí você vai discutir com o Marcelo Campos Pinto, velho. Não, eu não negocio pela Globo. Inverídicos. Mas sabe o que você faz? Você dá um print, tá certo? Os jogos que eles foram transmitidos, mano. É. Aí você leva lá na reunião, na próxima reunião aí de São Paulo com a Globo, e fala, tá vendo, Marcelo Campos Pinto? Eles passaram mais o São Paulo do que o Corinthians. Não, mas isso quem vai fazer, possivelmente, vai ser o departamento de marketing do São Paulo. Eu só tô te alertando para que numa próxima discussão você não traga números errados. Não, pelo contrário. A Globo é muito mais dependente do Corinthians do que o Corinthians da Globo. É. O Corinthians poderia viver facilmente sem esse dinheiro da Globo. É, eu sei. Tá certo? Mas é verdade, digo mais. Duvido financeiro de vocês entrar aqui e falar que vive sem. Doa então, português, a gente precisa. Então, inclusive, eu acho que vocês são mal agradecidos pra cacete, eu vou falar o porquê. Se não fosse o Andrés, tá certo? Que é o responsável pelo rompimento do Clube dos 13, seu time até hoje ganharia 40 milhões como ganhou durante a vida inteira. O Andrés, quando rompeu o Clube dos 13, que ele saiu, falou, tô fora, aí o Flamengo veio no embalo, e depois aí o restante do campeonato também veio atrás, pegou e falou, opa, se Corinthians e Flamengo não estão, nós também não queremos. Vamos negociar individualmente. A gente sabe muito bem quem saiu ganhando com esse rompimento, né, mano? Mas se não fosse Corinthians e Flamengo, todo mundo sabe quem saiu ganhando. Vocês estariam ganhando aí 40 milhõezinhos aí. Mas o primeiro a brigar não foi o Juvenal? O mesmo que vocês. O salário do Benja por ano, se eu estiver ganhando. O mesmo que vocês. Quanto? 40 mil. O mesmo que vocês. Pô, preciso ver... Não, preciso ver qual conta estão depositando. Ah, vai, tá na Suíça seu dinheiro. Ah, eu gostaria. Narigudo, vamos falar de fricô, Narigudo? Vamos falar de fricô, amigo. Tricolor, 12 jogos transmitidos no Brasileirão ao Corinthians, 10. 40 milhões por ano? É, foi um momento sem parar, é verdade. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida no passe de mágica? Hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. Estádio 97. Sim. Agora você vai falar de frico, porque o Vieira na casa dele está todo entupidinho. Tá, e o Vieira falou pra Embreja, funciona mesmo. Eu falei, Vieira, funciona. Pode comprar o frico. O frico é o primeiro bloqueador de odores sanitários do Brasil. Um produto que nos Estados Unidos e no Canadá já vem fazendo um sucesso incrível, agora está no Brasil. Aí você pergunta, beijo, o que é um bloqueador de odor sanitário? Já não existe aí. Fala, amigão, tem aqueles spray lá que você vai lá no banheiro, faz seu número 2, depois você põe um spray, aí no final mistura tudo um com o outro, fica pior ainda. O fricô é diferente, é um bloqueador. Ou seja, vai lá, dá aquela vontade, tem vontade de ir no banheiro, você pega o tubinho do fricô, que é um spray pequenininho, que a mulher pode levar na bolsa, você pode levar no bolso, na sua mochila, pequenininho. E você dá 5 borrifadas em direção ao vaso sanitário, em direção à água do vaso sanitário. Pá, assim, ó. Falta uma. 5. Aí vai lá, leva teu tablet, leva teu jornal, leva teu livro, leva teu celular pra ficar ligando pra todo mundo que você precisa. Fica lá, faz teu TCC lá. E aí, Vieira meu precisa amigo. Mesmo. A mãe dele construiu um banheiro pra ele usar fora de casa. Meu amigo, aí acabou de fazer o número 2 lá. Na hora que você sai do banheiro, não tem cheiro. Nem do Vieira. E funciona mesmo, gente. Não fica um odor. Ou seja, acabou aquele negócio da saia justa. Às vezes você tá lá no teu escritório, você precisa ir no banheiro, acontece. Pô, velho, todo mundo vê você sai do banheiro com aquela cara e fala, meu, que é isso, né? Você vai na casa da tua namorada, você vai numa festa, às vezes, ou você vai na casa de um amigo teu. Leve o Fricô. Aonde você encontra o Fricô? Em todas as redes de farmácia e drogarias do Brasil, nas melhores. Em São Paulo, pode entrar em qualquer uma. Pode comprar teu Fricô, amigo. Tua mulher vai agradecer, tua namorada, todo mundo vai agradecer. Fricô, Zombinha! É isso aí, hoje estamos recebendo aqui um convidado, o Dr. José Lima Oliveira Júnior, cardiologista, um dos responsáveis pela campanha Setembro Verde, que é uma campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, que tem uma das propostas, ter-se um mês todo dedicado à causa da doação de órgãos. Seja bem-vindo, boa noite, Dr. José. Boa noite, Sombra. Boa noite a todos os ouvintes do Estádio 97. É um prazer, uma honra para mim, que sou ouvinte de vocês há mais de 10 anos, desde a época do Dr. Arnaldo. Obrigado. Vocês fazem parte da nossa vida, o dia a dia, reduzindo o estresse, principalmente no período de maior trânsito na cidade de São Paulo, que está muito difícil. É imprescindível ouvir o Estádio 97. Que legal, que bacana. Conta um pouquinho sobre essa campanha Setembro Verde. Sombra, nós juntamos duas coisas. O verde, que é a cor internacional da doação de órgãos, o laço verde. E no mês de setembro nós temos o Dia Internacional da Doação de Órgãos, que é o 27 de setembro, e a Semana da Doação de Órgãos. Então nós juntamos as duas coisas, criamos esse projeto, Setembro Verde, para que nós possamos ter um mês todo dedicado à causa da doação de órgãos, à semelhança do Outubro Rosa, que mudou completamente a história do câncer de mama nos Estados Unidos e no mundo. E principalmente nesse ano, nós precisamos levar a informação à população, porque o número de doações, o número de doadores e o número de transplantes vem caindo de forma significativa durante esse ano. E o principal fator determinante disso é a recusa familiar. As pessoas estão se recusando a doar. Então nós precisamos levar informação, mostrar que o sistema é absolutamente seguro, que o Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes, nós só perdemos para os Estados Unidos. E aqui 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, portanto gratuitamente à população. Nós temos quase 50 mil pessoas na fila aguardando por um órgão sólido. Quem é corintiano como eu viu o Dr. Sócrates padecer de uma cirrose e falecer antes que tivesse a oportunidade de ser transplantado. Então nós precisamos levar informação para que as pessoas compreendam que nós já temos quase 200 mil transplantados, nós temos mais de 500 mil pessoas fazendo hemodiálise 4 vezes por semana, de 6 a 8 horas. Essas pessoas não vivem, essas pessoas não têm relação social, elas param de trabalhar. E eu acho que numa situação como essa, se nós pudermos exercer um pouquinho de solidariedade, todo mundo sai ganhando. Com certeza. Eu acho muito legal também essa informação que o senhor está trazendo. De antemão, eu também gostaria de falar. Eu sou doador de órgãos aí. Eu acho que se a gente puder continuar a nossa vida em um outro ser humano, eu acho que é legal pra caramba, cara. A vida... A gente tá aqui todo mundo de passagem. Se a gente puder auxiliar uma pessoa que tá precisando, cara, de algo que você não vai utilizar mais, eu acho que não tem por que não doar. Eu sou doador sim, cara. Eu também, mano, e acima de tudo é uma atitude nobre demais. Tem muita gente que precisa e o familiar tem que ter consciência que é o desejo. Deixe, se você deseja doar, deixe explícito pro seu familiar, deixe mesmo, porque ajude muito, muito mesmo. Quem quiser ser doador de órgãos, precisa tomar que atitude? Basta comunicar aos seus familiares para que eles saibam que, eventualmente, num momento triste, eles reconheçam e aceitem a sua vontade de se tornar um doador de órgãos. Não precisa escrever em cédula de identidade, em carteira de motorista, nada disso. Basta falar com seus familiares. Se a pessoa quiser deixar registrado, ela pode usar uma das mídias sociais, a mais famosa delas. A pessoa pode dizer que é doadora de órgãos. E aquilo aparece na linha do tempo. Ela se declarando como doadora de órgãos. Às vezes é melhor, né? Porque às vezes, vamos por exemplo assim, ó, a mãe fala, ah, não, ele disse que não ia doar nada. Aí o pai fala, não, ele disse que ia doar. Aí fica aquela briga. Às vezes não acontece isso de o pai dizer sim, a mãe não. Não é melhor já deixar registrado? Acontece, Sombra. Você tocou num ponto fundamental. É um momento muito difícil para qualquer família que passe por uma situação como essa. Então, necessariamente, seria ideal que isso entrasse na pauta de discussão da sociedade todos os dias. Que as pessoas pudessem falar isso na reunião familiar, nas escolas, nos sindicatos, nos meios de comunicação, e se declarassem doadores de órgãos. Eu acho que é muito pouco provável que um familiar seu vá se recusar ao órgão quando você manifestou esse desejo em vida. Então, eu acho que é fundamental que as pessoas conversem sobre isso e falem, manifestem, para que todo mundo da família saiba que a pessoa quer ser um doador de órgãos. É que muitas vezes podem ter questões religiosas implícitas, né? Às vezes o filho quer, mas aí o pai, por causa de uma questão religiosa, fala assim, não, meu filho não sabe o que estava fazendo. Nós fizemos um levantamento, entramos em contato com os líderes de todas as grandes religiões. Todas as religiões são favoráveis à doação de órgãos, não há nenhuma restrição. O que há são muitos mitos, as pessoas têm muito receio, muito se fala em tráfico de órgãos, e não existe isso no Brasil. E tráfico, seja de órgãos, seja de drogas, seja de pessoas, é questão de polícia, não é questão médica. As pessoas têm muito medo que não vão ser atendidas de forma adequada, de forma correta. Isso também não existe no Brasil. As pessoas não sabem que a legislação brasileira é a mais rigorosa do mundo e funciona bem. Todos os prontuários são auditados pelo Ministério Público, isso é acompanhado, a lista é aberta. A pessoa, quando é alocada na fila, ela faz o login com seu CPF, estabelece uma senha, ela acompanha quantos órgãos foram ofertados, se foram recusados, para quem foi. Então nós colocamos a sociedade para vigiar a fila. Tanto que o Brasil é chamado nos congressos internacionais de o país dos transplantes. Nós só perdemos para os Estados Unidos, que fazem cerca de 26 mil transplantes de órgãos sólidos. E o ano passado nós fizemos 25.500. A França é o terceiro. E olha que os Estados Unidos mil. Tem uma população bem maior, hein? Uma população bem maior e uma condição econômica que não se compara à nossa. Mas o povo brasileiro é solidário. principalmente quando ele acredita no sistema, e isso é muito difícil hoje em dia, né, por uma série de circunstâncias, se ele acreditar no sistema, ele é solidário, ele não fica indiferente ao sofrimento ali, ele doa. Então nós precisamos falar para as pessoas, aproveitar canais de grande audiência como o programa do Estádio 97, para que as pessoas, eventualmente, passando por uma situação como essa, se disponham a doar o órgão de algum familiar. Eu sei que o papo é sério, mas queria aproveitar esse momento. Nós aqui, em nome do Estádio 97, já estamos doando o Mota inteiro. Eu? Mas não se aproveita muita coisa, não. Não se aproveita, não. Não se aproveita nada do Mota. Fale com você. Não me coloque, eu não doaria esse cara pra nada. O Mota não serve pra nada. Nada. E o fígado dele? Todo mundo já bebe pra caramba. Desde que ele nasceu lá no Instituto Biológico. Meu doutor, desde que ele nasceu lá no Instituto Biológico da Vila Mariana... No Instituto Biológico? Eu soube da história. A mãe dele falou: gente, botei um troço. Aí foi lá no Instituto Biológico da Mariana. Tá aí, ó. Pegou forma e tudo. Mas eu não me coloca isso. Olha, não. Gente, essa estrutura unicelular aqui do Estádio 97. Olha lá. Às vezes o Instituto Biológico eles mandam alguém vir aqui pra ver se tá tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Que coisa, né? Ainda bem que não tem transplante de cérebro, né? Ainda não. Tá certo. Eu acho que a gente não vai viver essa medicina. Vou falar nisso, não tem nada a ver com o que você falou, mas é um assunto. Pô, foi bonito ontem, né? Agora não tô zoando, não. Vocês viram ontem um torcedor do Corinthians que foi ao jogo? Sim. Ah, queria assistir o jogo lá na cama. Que coisa. Não, que foi? Pô, foi emocionante. É um torcedor chamado João Marcos. Ele diz que tem um tipo de esclerose múltipla, se eu não me engano. Não, é esclerose lateral amiotrófica. É, essa aí. Ela. E aí? Ela. E é verdade. É a mesma do Stephen Hawking. É. Uhum. E ele, pô, tá numa cama, uma situação complicadíssima. Ele tinha um sonho de ir na Arena Corinthians, armaram o maior esquema, levaram uma cama, o cara foi de cama, tipo uma... Caraca. Meio que parecia até uma UTI. Meu, abriram um lugar pra ele, ele assistiu o jogo do Corinthians, o Edu Gaspar foi falar com ele, o Tite. O Tite foi lá. Pô, foi emocionante, vocês não viram isso? Incrível, um negócio incrível. Não foi? Você viu o R3? Bela atitude do Corinthians e do Gaspar até deu entrevista. Foi uma cena, pô, foi emocionante, comovente. Muito emocionante. Cara. Foi um negócio incrível. Foi incrível. Se emocionou. E botaram ele num lugar legal pra ver o jogo, quer dizer, ele tava num lugar bacana. Era um camarote, não era algo assim, né? É. Pô, foi. Bom, incrível. Agradecer a presença então do Dr. José Lima Oliveira Júnior, né, que veio aqui, né, trazer um pouco de informação. Seu nome de advogado, não de médico. É. Trazer informações sobre a campanha Setembro Verde. Estamos sempre abertos para novas campanhas. E Sombra, também uma coisa, só antes do doutor se despedir, a pessoa que tem vontade de doar sangue também é muito importante, cara. Você não precisa esperar acontecer alguma coisa com a sua família ou com você. Sangue, as pessoas precisam muito. É interessante também, né, doutor? Também nós temos um déficit significativo. Então acho que quanto mais informação, melhor. Muito obrigado, foi um prazer enorme participar desse programa, que eu acompanhava apenas como... Hã? Você acompanhava porque depois que você veio a gente que isso não quer. Vou continuar acompanhando, mas agora vou registrar que um dia eu pude falar no microfone no programa que eu admiro muito, de pessoas que são absolutamente craques naquilo que se dispõe a fazer. Por isso que vocês. Eu acho que inclusive o Mota. Motinha, eu acho que é perseguido. A senhora acha que inclusive o Mota? Sensacional, olha. E eu queria só deixar registrado, Sombra, que time grande não perde final de Copa do Mundo, não perde final de Campeonato Mundial, não. Muito bem, aí. Olha aí. Pessoas Nossa. Sendo estocadas. O Domênico fingiu que não ouviu, doutor. Pessoas sendo estocadas. Eu não vou discutir, é um doutor, ele. Apesar de falar que é corintiano, eu não acredito. Doutor, ele é bem doido. Você se recusa a acreditar? Agora, fala isso pra agradar as pessoas. O Mano já cantou o We Are the Champions. Deixa pra lá. É isso aí, o Mano já cantou o We Are the Champions. Não. O Mano hoje já disse que já é campeão. Senhor, assina embaixo tudo isso? Assina embaixo e acho que o jogo do Inter vai ser muito difícil, o jogo internacional lá, acho que vai ser 5-0. Meu Inter Deus. É freguês do Corinthians. A gente confia a nossa saúde a ele. Uma Meu curiosidade, Deus é impressionante Deus. Como a maioria, agora é sério, hein? Impressionante como a maioria dos médicos é corintiano, cara. Ó, você tá aqui, doutor é médico. Doutor Sócrates era médico. Tô recebendo aqui as mensagens. Doutor Marcos Quinome do Ais. É São Paulino, seu corintiano doente. Corintiano doente. Doutor Moisés Cohen, corintiano. Doutor Anizete, você é corintiano. Não, você fica inventando o time tá dos caras. Doutor Marcelo Silber, corintiano. Tá, Marco Aurélio Cunha, agora você vai inventar também. Marco Aurélio Cunha é São Paulino. Mas a maioria dos médicos corintianos. Você fica inventando o time dos caras. Eu tenho esse amigo meu, doutor Marcos Quinome do Einstein. É São Paulino, seu... Eu sou muito amigo do filho dele. Do filho do... Não, do pai dele. Não, você tá falando de quem? Do Marcos Quinome? Ah, não. De quem você tá falando? Amigo dele. Então, o Marcos Nobre, ele faz consulta de segunda-feira com a camisa do Corinthians. Ele finge que é São Paulino, mas ele é corintiano. Viu? Viu como é verdade? Não, não é a maioria dos médicos é corintiano. O doutor Osmar era corintiano. Doutor Osmar era corintiano. Próxima vez que ele, você se internar lá, ele vai entupir o seu coração, não vai abrir. Nossa, que feio que isso aí você falou. Feio não, você ficar chamando ele de corintiano. Ele é? Ele vai em jogo comigo? Não. Feio o que você tá fazendo. Tá bom. Moisés Cunha é corintiano. Doutor Joaquim Grava é corintiano. Vai botar um estente com defeito em você. Nossa, que coisa. Cara, é agressivo, né? Ele é agressivo. Mas tem vários médicos do Einstein, tudo do Círio. Um estente todo mundo ferrujado. Mandando, olha lá. São um Luís. Estente com tétano. Doutor Rui Marco Antônio Filho. Com tétano? Vai andar. Obrigado, doutor. Muito obrigado, valeu. Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Se eu esquecer o cardiologista da minha mãe, ele me mata. Doutor Maurício Galantier, lá do H-Cor, corintiano roxo. Galantier também. Deve ter sido o Paris Saint-Germain. Os dois são meus amigos, o pai e o filho. O João. O João foi meu contemporâneo de residência de cirurgia. Olha lá, os dois corintianos doentes, tô mandando aqui um abraço pra você. Tava no quartinho. Ah, é. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Ô, Dodô, Palmeiras precisa pagar o Leandro Banana lá, meu. Leandro Banana. Tem que pagar? Precisa pagar o Leandro Banana lá, bicho. Pensei que o Palmeiras já ia receber, que foi vendido. O Chapecoense tá cobrando lá, o Palmeiras da Justiça. Foi vendido? Hã? Foi vendido? Eu sei, mas... Não, mas tem que pagar o que der pra poder vender, porra. Ah, paga, vai, dinheiro de pinga isso aí. Só, Josué, dinheiro de pinga, mas não pagou. A Chapecoense tá querendo aparecer em cima do Palmeiras. Vocês devem ainda reclama com quem cobra. Não deve nada, 500 mil. Mas 500 mil, 500 mil. Você me lembra uma frase do Moto uma vez, que ele falou, meu, pior coisa... Mas paga, já vendeu ali pro quanto aí? O Moto uma vez falou assim pra mim, a pior coisa de ter que comprar as coisas é ter que pagar depois. Não, mas é que a Chapecoense cobra na justiça 500 mil reais do Palmeiras. Ah, paga, porra. Palmeiras vendeu ele bem, pô. Isso aí, ó, só com o Gol Norte a gente já paga ele. É. Paulo Nobre deve passar no débito. Pagaram aquele cara do Criciúma. Você lembra aquele Paulo cara? Paulo Nobre deve gastar 500 mil reais de vale. Aquele cara do Criciúma recebeu. Barros e Arouca devem voltar contra o Flu. É, só que bons retornos. Bom retorno. Agora o Cruzeiro lá do Sul fez um denúncio. Cruzeiro do Sul? Do menino lá do. Que era do Marcelo Siqueira, do treinador do Palmeiras. Cruzeiro. É. É, Cruzeiro, ele, né? Cruzeiro. Ele fez o denunciamento do Lucas Barro por ter dado um tapa lá no Leandro Banana, né? É. Como é que chama? Leandro? Do Cruzeiro? Leandro do Cruzeiro. Damião. Damião. Isso, vovó. E o STJD aceitou, então é capaz do Lucas Barra ainda pegar pena ainda. Eu vou te falar, quanta coisa idiota que esses caras denunciam, hein? É um saco esse STJD. Mas é bom, viu, é um saco. Porque o Alequijandro lá não tá bom, não, viu? Alequijandro. Tá ainda. O Lucas Barra tá calçadinho esmolhada também, né, vó? Pra já melhorar, né? Não, é. Calçadinhos. O Leandro Siqueira tá fazendo falta. O Mota tá fazendo sucesso no Twitter. Ah, eu acho, eu gostava dele. Não, porque o Alexandre não tá bem. O Alexandre não está bem? Ah, mais ou menos, né? E o Lucas do Barro só se machuca. Não, aí. Não, é que ele não tá jogando. Tá meio calçadinho molhado, ainda não se adaptou com o Lucas Barros. Não jogou bem, né? O Kelvin tá machucado, vovó? Não, o Kelvin entrou. Kelvin entrou e botou fogo no jogo. É. Kelvin é bom, hein? Joga a bola. Joga a bola, também concordo. Ó, o Modena mandou uma mensagem aqui pra gente. Tá falando do Palmeiras, né, Ligu? Ah, não faz. Olha, falou, fez cara feia pro Palmeiras. Ah, mas tem 2 horas. Vocês estão pro Lynx, vocês ficam 2 horas falando o mesmo assunto. Já falou. Essa velha. É, ô, bom. E outra coisa, o Modena mandou uma mensagem. O Eric do Goiás vai embora, viu? Vai. Vai pro Felipe. O Modena mandou uma mensagem pra. O Modena mandou uma mensagem aí. É, mandou? Se vocês forem do Almota, eu envio a caçamba e um biólogo. Isso! Olha, daqui a pouco tem uma homenagem bonita aqui. Nossa, ninguém tava sabendo disso. Viu, Sobra? Ninguém vocês estavam sabendo. Do quê? Eu resolvi expandir o meu amor. O seu amor? Exatamente. Por quem? Eu não vou falar. Daqui a pouco... Pensei que você ia expandir a rosca. Eu tô até não emocionado. Não tem mais como. Eu tô até emocionado porque não é fácil. Você tá emocionado, Aguinaldo? Vocês vão entender, menina. Vocês vão entender de verdade. Então tá bom, Aguinaldo. Menina. Cuidado, Aguinaldo. Olha o avião, Aguinaldo. A emoção do Aguinaldo. Tá passando o avião do Estádio 97 aí, anota aí. Quem sabe é você que vai ver YouTube em Barcelona, não é verdade? Estádio 97 da Energia 97 tem um oferecimento de Eliar Benjamin. É, amigo, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia pra dar partida no seu carro, mano. Além disso, você conta com proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo. Mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, hein? com direito a guincho se você precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria. Escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, Zombinha. Quem que é super fã mesmo do Guto Ferreira? Eu. Humano. Humano. Sexualmente é o Mota. Profissionalmente é o Mano. Eu acho Mota ele bom gosta. Treinador, mas ele não tem talvez aí o marketing que a mídia gosta. Aí vai pra, assumiu a Chapecoense, mano. Pô, já. É, caiu o Vinícius Eutrópio, né? Era o treinador da Chapecoense. Chapecoense que tinha campanhas boas em casa, começou a ter campanhas ruins. Mas posso falar, acho que ele tá fazendo. Acho que ele tá fazendo mal negócio. São Paulo pro Corinthians e pro Flamengo. E aí, pro Chapecoense, é mau negócio. Mas não é isso, né, Benja? Não, mas não perdeu pra qualquer um, né? Eu sei, mas o forte deles era em casa. É e fora tava indo mal. O Guto Ferreira, Sombra, eu acho que ele perdeu uma grande chance aí, principalmente depois do Campeonato Paulista, de talvez assumir um clube maior. Porque o Guto Ferreira, ele tinha aí... Inclusive foi cobiçado por alguns clubes aí, mas acabou não dando certo. Ele permaneceu na Ponte Preta até ser mandado embora. Agora meio que passou um pouco do efeito aí da maré que a Ponte Preta tava ali no Campeonato Paulista, o Renato Cajá ganhando uma série de jogos. Ô, mano, se ele esperasse mais um bocado... Não sei se pintaria uma chance de algum clube grande ainda pro Campeonato Brasileiro. O Chapecoense tá em queda livre, ele vai pegar um foguete aí bom. O cara precisa trabalhar, velho. Hoje nós temos aqui o primeiro integrante da categoria de base do estádio, é o Santista, é o Rodrigo Aparecido, que é securitário, veio do bairro Alto Alegre, zona... Que região da Zona Leste é o Alto Alegre? Fica próximo a Itaquera. O Domênico, quando vê o Porco ganhar, pode dizer que ele é do Alto Alegre? Sim. E eu, quando ganho o Tricolor, sou do Baixo Alegre? Também. Vila Maria Alta e Baixa tem. Agora já aí... Eu botei o hino do Santos, eu queria até comentar. Eu tô vendo aqui manchete do Neymar aqui. Pai de Neymar vai a Roma para discutir aumento com o Barça. Mas mal chegou, já tá querendo aumento. É, esse pai do Neymar aí é sem comentário. É inflação, velho. Como assim? Mas na Espanha? Mas depois do Manchester oferecer 240 milhões de euros, de libras, ué. E o contrato que ele tem com o Barcelona, não vale de nada? Vale quando convém. O contrato, Sombra, não é que convém. Mas você tem que saber também que as coisas aumentam. Tá certo. Valoriza, né? Mas na Espanha, não estamos aqui. Tem inflação? Lá também. Lá também tem. É, tem inflação? Lá também tem. É mesmo? E às vezes o que foi subiu combinado... muito o aluguel do Neymar, é? Não tá. Por exemplo, conseguindo. O Neymar ele acertou com o Barcelona em 2012, foi isso? É. Foi 2012, não foi? Foi. Ou 13. Acho que foi em 2012. 12, né? Foi ano da Copa. 13, porque ele jogou a. Não, ele jogou a Recopa. Em 2012. Então. Contra lá um. Mas, por exemplo, ele já estava acertado com o Barcelona já na final do Mundial ali contra o Santos. Então acho que ele jogou a Recopa e já foi, não foi? Acho que em meados de 2012. Próximo não, ele foi em 2013. Ele chegou a jogar o brasileiro ainda, mano. Ah, então legal. Ele foi em 2013. Contra o Flamengo. Ó, ele foi em 2013, então, jogar no Barcelona. Velho, estamos em 2015. O que foi combinado há 2 anos, Sombra? Não quer dizer que hoje tenha que persistir assim. Como? O contrato? Pai dele, mas você assinou, velho. Mas o pai dele não tá indo lá com uma calibre 12 pra colocar na cabeça do presidente do Barcelona. Aí é outra coisa. Ele tá indo lá pra conversar. Ué, ele pode chegar e falar, dá um aumento pro meu filho. Ele pode ouvir um não. Aí fala, então beleza, que eu conversei com o Neymar hoje cedo, ele tava com a mão na coxa, ele tava falando, pai, tá desconfortável. Cadê aquele rapaz que aqui defende os bons costumes? Não, mas tô fazendo o papel de advogado do diabo. Muito, não precisa ganhar mais. Não, mas eu tô tentando fazer o papel de advogado do diabo. Eu acho que o Neymar deveria jogar de graça o resto da vida dele. Pô, mas esse seu diabo aí é muito mau caráter, mano. Se o cara tem contrato assinado, funciona. É assim que funciona. Portuga, no futebol, velho, o que tá assinado, os caras não levam a sério. Ô, Rodrigo. É verdade. Ruim, né? Você ficou puto com o Neymar do jeito que ele saiu? Fiquei, Sombra. Eu acho que tudo bem, o Neymar ele trouxe títulos, trouxe mais torcida pro Santos, uma série de coisas. Mas a forma com que trouxe ele saiu... Trouxe mais torcida pro Santos mesmo? Sim, principalmente molecada. É. Pô, eu conheço um monte de gente que teve filho lá na época, um pouco antes da época do Neymar, e aí com 6, 7 anos via o moleque jogar, falou, pô, vou torcer pro Santos. E... Ah, um monte de gente quanto? 8, 9... 8-9 no universo de torcida de futebol não significa não, nada. Mano, um monte de gente. O RG não conseguiu fazer o próprio Neto. Não é isso que o Ibope mostra, não, o RG véio. Ele mostrou que não tem problema. O RG não conseguiu fazer o próprio Neto. Oh, aí é complicado, RG, pô. O Neto, obrigado. RG não fez o filho? Só tem um é vascaíno. Como o RG não fez o filho? Não, o filho torceu pro Santos. O RG fez o filho, né? Os dois são vascaínos. Os dois são vascaínos. Tem um que é santista. Ele tem um filho santista. Mas o que é santista nem gosta de futebol. Tem sim, tem sim. Mas o santista é enteado, não é filho normal. Mas enteado é filho. E a filha é RG São Paulina. E a filha é São Paulina, é. Mas aí voltando e o Neto um é São Paulino, o, é. O Sombra, acho que a o forma... O Neto é Dragões, como, é. A forma como ele saiu do Santos ficou um pouquinho chato, né? Por conta desse imbróglio dele, vai ou não vai pro Barça. E aí agora, recentemente, o Santos processou o Neymar, então ficou uma coisa bem manchada. É verdade que ele nem no Santos vai quando tá no Brasil, né? Não vai. Não vai no clube, não cumprimenta. Ele foi no Flamengo, no Sport, cumprimentar os amigos e não foi no Santos. É que ele tá brigado com a diretoria atual, né? O Modesto Rome, enfim... Deram um passa-moleque no Santos aí, hein? É, graças ao Odílio e ao Laor. Mas o orgulho no futebol também vai até a página 2. Amanhã o Neymar fala, tô voltando pro Brasil, o presidente do Santos vai rodando a cueca no dedo, assim, opa! Mas esse amanhã vai demorar uns 15, 20 anos, viu, mano? Até porque... Mas uns 15 anos esse amanhã. Até porque se um dia o Neymar voltasse, hoje, como você falou, é outra diretoria. Não, e outra. O Neymar tá preocupado, tá preocupado com o Santos. Você quer pegar um capítulo recente da história do Santos? Pega o Robinho. O Robinho saiu brigado do Santos também. Ele deu uma coletiva num hotel aqui em São Paulo, naquela época que ele tava vindo pra Espanha. A torcida do Santos não podia ver o Robinho vestido, pintado de ouro. E te digo que... E te digo, estranho, que 99,100% dos torcedores do Santos adorariam ver o Neymar de volta. Ah, com certeza, Ben. Com certeza. Adorariam. Qual é o torcedor de qualquer time que não queria o Neymar? Não, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. O Mano queria reserva do Michael. Estranho, estranho. Presta atenção numa coisa. É uma frase que te ajuda a resolver várias frustrações na vossa vida. É. No Poderoso Chefão, uma hora o Michael Corleone fala. Ah, ela vem com o Poderoso Chefão. Isso não é nada pessoal. São só negócios. Sim. Os caras estão lá pra ganhar dinheiro. Amanhã voltou, a gente ama de novo. Não, mas não tem nenhum problema. Se amanhã o Neymar voltar, tranquilo, é um puta jogador. Agora, se o Judas voltar, já é complicado. Quem é Judas? Judas? O número 10 do São Paulo. Ah, o Paulo Henrique Ganso. Não fala o nome? Próprio. Não. O Judas, eu não... Mas por que é diferente, na sua opinião? Porque o que foi diferente? Eu quero entender, vai. Bom, na verdade, o Ganso... Desde a época lá do Campeonato Paulista de 2000 e... Não, na Copa do Brasil de 2010, que teve aquele problema, aquele rolo já com a diretoria do Santos. E toda final, o jogo decisivo que o Santos ia disputar, o Ganso já vinha na mídia, já falava que ia pro Corinthians, ia pra não sei pra onde, já causava intriga. Então acho que ficou uma coisa muito chata, né? Tanto pro clube quanto pra ele, mas enfim. E o Arouca, é outro idiota, né? Também. Aí, Azedão! Não, o Aranha também você não gosta? Mas o Arouca. O Aranha também você não gosta? O Aranha vai ficar lá no banco, lá sem jogar, esqueci. O Arouca. Aquece o Jailson. Mas peraí, o Arouca e o Aranha não. Aquece o Jailson é bom! É, o Aranha aquece o Jailson, trouxa. Não é isso. Hoje o Vladimir é muito mais goleiro que o Aranha. Mas o Arouca é muito mais goleiro que o Aranha. O Vanderlei também é muito melhor. Mas aí só um minuto. Como diz o mano, só um minuto. Gente. O Arouca e o caso do Arouca e o caso do Aranhão. Do Aranhão, o Caguejo não, não, não. Caso, isso é tão simples explicar, só um idiota. Não, você não entendeu. Mas você é mó Triseu, é só um idiota. Né? Porra, é fácil, Além de roubar jogador, xinga, né? Não é roubar. Aí que tá, o idiota é que entende. Por isso que eu falo idiota antes, pro idiota falar que ele é idiota. Eu me retiro, de verdade. Assim, tá, mas pode se retirar, não tem problema nenhum. Aliás, faz um favor. Agora quero dizer o seguinte pra vocês. Azedão, pode. Importante. Importante pro senhor. Sou fã do Claudio Azedão. O senhor é fã, eu não sou fã nenhum. Eu quero um autógrafo do Claudio Azedão. Autógrafo, dá pra ele então, você gosta dele, dá pra ele. Então deixa eu dizer pra você o seguinte. O Aranha. Mas o autógrafo tem que estar escrito. Evidente. O Aranha e o Arouca, o Santos não pagava salário, eles não saíram porque eles não gostavam do Santos. Evidente. Aí é que tá a coisa. Não saíram por causa disso. Saíram porque não recebiam. Aí vocês têm que, vocês, Santistas, têm que ficar bravo com o presidente de vocês que fez bambança lá, bobagem. Na verdade, é diferente. Não tem que ficar bravo com o jogador. É igual o Kardec no Palmeiras. O Ganso é um caso totalmente diferente. Como assim, o Kardec do Palmeiras também. O torcedor do Palmeiras não deve ficar com raiva. Eu não tenho a menor raiva de Kardec. Não tenho a menor raiva do Kardec. Você raiva do Wesley. Não. O Wesley é ruim, é fraco. Por isso que é ruim. O Wesley, gente, o palmeirense, ele não gosta do Wesley. Não é porque ele foi pro São Paulo. Vocês estão loucos, vocês estão completamente loucos. É porque é ruim, é fraco. No Palmeiras não representou. Quando um jogador não representa no seu time, ele vai pro raio que o parta. É o caso do Wesley. Concordo. É diferente. O Arouca, gente, o Arouca e o Aranha é diferente. Sim. O presidente do Santos fez lambando, não conseguiu pagar a salário dos caras. Os caras iam embora. E o Palmeiras fez o favor de pagar salário pra eles em dia e paga até hoje. Mas o Aranha... Opa, não tem que falar mal dos caras. Se o Santista falar mal dos caras, é porque o cara... Desculpa, o Aranha, não entende da coisa. É recalcado, né? Houve a questão salarial. Entendi. Mas o Aranha, principalmente, ele ficou mais chateado, não foi nem em relação ao salário. Lógico. Quem é que gosta de não receber o seu salário? É, exatamente. Mas o que ele ficou mais puto foi porque o Santos não estava pagando para ele e estava atrás do Jefferson. Então ele falou, pô, vocês não estão me pagando e querem trazer outro goleiro? Pior ainda. Então é aí que o Santista não tem que ter raiva. Esse é o problema. Então. Culpa do senhor Odílio. Então, aí o Santista, medo, o Santista tem que ficar com raiva dele, do senhor Odílio. E o Santos não raiva do jogador. Esse cara... Ele não liga pro Azedão, é tonto. Aliás, como fez o Jamão, esse senhor Odílio? Você não tá ligando pro Azedão, é que é mais fácil... É, o cara criticar o jogador. E ficar com, entre aspas, com raiva do jogador. Porque o cara não vai ver o presidente nunca mais. O cara vai no jogo, o cara vê o jogador. Você lembra quando o Clóvis... Ele jogando contra o time dele, O Clóvis saiu do Palmeiras e foi pra pela polícia. Quem? Foi mesmo o Clóvis. Aquele lateral esquerdo, Alfa. Vou nem perguntar, porque Clóvis? É, ele saiu Clóvis do Palmeiras. Clóvis é aquele que encheu tchoba de brócolis. Foi pela polícia e depois jogou rugby pela África do Sul. Tinha um atacante do Guarani que chamava Clóvis. Você tá completamente louco. É isso aí, seu Estádio 97, oferecimento da nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos a mais ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Toca, Asdrubal! Alô! Boa noite! Olá! Boa noite, quem fala? O Wilson! Wilson do quê? Wilson Matos de Carvalho. Quantos anos? Wilson Matos de Carvalho. Certo, Domênico. 5.0. Ah, 5.0. Ele aguarda, hein? É, rapaz. E qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila Guilhermina, cidade de Praia Grande, onde o mano não frequenta. Isso aí, o mano é pessoa não grata aí. É, inclusive tem um amigo meu que tem apartamento aí. Faz um tempo que eu não vou, mas eu quero muito voltar aí. Assim que ele me convidar, eu irei. Um abraço pro companheiro alemão, que tem apartamento aí. Um abraço pro Kaká. E Kaká, sei que você deve estar ouvindo a gente aí. Me convida pra ir pra PG. Adora Praia Grande. Long Beach. Boqueirão ali. Aqui é nóis, bacana. Zona Sul aí. Litoral Sul também. Eu não sou só Zona Norte, não, Benjamin. Eu sou Zona Norte, sou Zona Sul. Sou Zona Leste, sou Zona Oeste. Sou Litoral Norte, sou Litoral Sul. É praticamente Sul. Uma Rosa dos Ventos. Eu adoro praia. Em todo lugar ele tá. Rosa dos Ventos. É forte. É forte. Viu? Acerto. Mas adora Praia Grande, mano. Ó, mas gosto muito de Mongaguá também, Domingo Gugá. Pô, ia sempre ali no Pia, em Mongaguá. Eu lembro quando a gente ia muito em Mongaguá. Como assim, ó. Com essa risada. É, mano. É a piada. A chance do mano, ela é. Que piada, mula. Idiota. Lógico que eu ia. Eu ia querer ir. Lógico que ia. Ia, não vai mais. Antigamente ele ia. Não, mas é porque infelizmente. Hoje não vai mais. É, porque infelizmente o litoral norte ali tá mais acessível pra mim, mas eu gosto muito do litoral sul, Guarujá também aí. Um abraço pra galera do litoral sul. Pena que o Guarujá tá muito, com muito bandido ali, hein? Mas o litoral sul. Ah, mas também você quer passear no escadão ali de Guarujá? Não, não. O Domênico parece um bicheiro quando ele vai dar uma volta com a sua. Qual lugar no Brasil que não tem muito bandido? Também. Mas tem bandido no Brasil. Você não vai dar o GPS Man na Vila Guilherminha, Praia Grande, meu irmão? Oh, amigo, o que foi? Ixi, Maria. Eu não entendi o que ele falou. Fala, repete, velho. Se o Benjamin não vai dar uma de GPS Man na Vila Guilhermina, na Praia Grande, ou ele também não conhece? Nossa. Não é a praia dele. Nossa, tirou você agora. Foi a minha praia durante muitos anos. Muitos anos. Eu não piso aí faz, infelizmente, uns 4, 5 meses que eu não vou. Quanto? 4, 5 meses. Só? Eu tive outro dia um churrasco, é muito bacana. Foi um sábado, acho que foi em... Churrasco. Eu já te falo, nós estamos em setembro. Acho que em junho eu fui. E eu tinha um... Tem um amigo meu que tem um açougue, inclusive, ali na Presidente Kennedy. Presidente Kennedy, tá certo aí. E eu tinha... E esse amigo meu, eu vou até te falar, se eu não me engano... A história de Zé Hugo. Se eu não me engano, ele mora... Não, Zé Hugo, tadinho, morreu um amigo meu lá do Ibirapuera. Isso é mentira, continua. Eu não sei se você conhece bem ali, esse amigo meu mora, porque é amigo meu de 30, 40 anos, na rua Nicarágua. Na rua Nicarágua. É, ali perto daquela... Tem que ter um bairro lá, parece Jardim Europa, que é tudo com o nome de país. Rua México, rua Argentina, rua Chile, rua das Antilhas. Isso, GPS, mano. E te digo até mais, uma época eu aluguei uma casa no Réveillon, que eu alugava, passava ali um mês e meio. Tá alugado? Eu não sei nem se existe ainda, o pessoal da Praia Grande Imóveis Imobiliária lá. Pô, os caras eram meus parceiraço, velho. Tô falando. É nóis. Ô, Domênico, deixa eu fazer uma... Deixa eu dar uma notícia de utilidade pública, rápida. Opa, vamos lá, utilidade pública, vai ser espaço. Você vai ser pai de novo. Eu sou taxista de São Paulo, moro na Praia Grande e trabalho em São Paulo. Nesse exato momento, a Rodovia dos Imigrantes, ela está parada devido ao comboio sentido litoral. Nossa, que importantíssimo isso, hein? Desistirem de vir porque tá travado. Mas é verdade, tá travado lá. Estrada, tá dando uma dica, ou informação vista. De estrada é interessante, véspera de feriado e fim de semana. Mas o cara, e se alguém tá querendo ir pra lá agora, já sabe que não quem dá. Quem tá indo agora pegar imigrantes? Ué, monte de gente. Como assim? Eu gostaria, velho. Pô, eu queria estar indo pra Maresias agora, mas também não posso. Que moral, tem gente que trabalha, tem gente lá. que trabalha em São Paulo e mora no litoral. Mas aí não é a maioria, e as informações têm que ser dadas para a maioria. E vice-versa. Informa... E outra, ele falou, imigrantes está parado. Imigrantes sempre esteve parado. Imigrantes não anda. Mas o amigão... carros. Ah, eu não acredito. É, a imigrante são bons. Benjamin, não complica a vida, irmão. Facilita. Mas ô amigão, você trabalha aqui em São Paulo e mora na Praia Grande. Você faz esse rolê todo dia, você vai e volta todo dia, ou você tem um estabelecimento que você dorme aqui? Não, é assim, eu subo e desço todos os dias. Nossa Quando tem o feriado prolongado, essas datas aí que o pessoal gosta de dar uma esticada, eu fico na casa da mamãe, cara. Mas, Mas o táxi é teu ou você paga aluguel? Dorme na zona, em qualquer zona. Dorme no carro, velho. Hein? Dorme no carro. O táxi é teu ou você paga? Minha mãe mora em São Mateus. Terra do Conceição. Na Zona Leste. Não, fica lá na praia. O táxi é teu ou é alugado? Não, é meu. E quando você vem pra São Paulo, quando você volta todo dia, você consegue trazer... eu ia falar paciente, cliente? Passageiro? Não. Eu prefiro descer... ou subir na parte da manhã bem cedinho, sem compromisso de ter que conduzir ninguém, entendeu? Eu faço meu horário, e se eu fizer isso, eu vou estar atrelado ao horário de alguém, e isso acaba me atrapalhando. Mas você gasta de gasolina e pedágio, velho, ir de volta, já é talvez o seu ganho no dia. Mano, ó, uma informação, por exemplo, tem um conhecido nosso em comum, Leandro Aragão, um puta de um playboy. Ah, playboy. Não, sério. Ele tem uma mansão, ele é um cara que ele tá no mesmo na mesma parte da pirâmide que o Benjamin. Ele tava indo pro litoral. Segunda-feira à noite. Exatamente. Tô aqui parado depois do pedágio, tá tudo cagado. Se tivesse avisado antes, eu teria ficado em casa, não teria descido. Então, como ele chama o playboy do seu amigo? Leandro Aragão, simples. Entre no Twitter da Ecovias, como eu entro sempre, e acompanhe. Ou use o Waze, ou me liga, porque eu não preciso de nada disso. Mas o Aragão fumou o celular, então não dá pra ir. Ô, Benjamin, se ele não tiver nada disso, existe o 0800 Ecovias. 0800, ligação de graça. Ele consegue se atualizar antes de sair de casa. Cara, imagina que lindo você pegar o carro agora e descer pra praia agora. Tem uma informação, né, forte. Com gente muito rica. Ô, Benja, a BR-42 que liga Manaus a Belém tá travada também. Informação importante para BR-42? É. Tem ouvintes da energia que moram agora em Manaus. Vão ver a gente pela Belém. Pronto. O Mota mora em Manaus. Chegou o Mitoma no médio. Mas, ô amigo, você torce pra quem? Wilson. Salve o Corinthians! Coringão, tá vendo? É um cara trabalhador. Nossa, mano, tá ruim o trânsito aí, né? Só mandar um chupa pra esse trouxa desse R3 aí. Esse cara é o pai da Alessandra. Do ar, ele tá falando assim, ó, Ed Santos, é Praia Grande, agora é peixe. Chupa, trouxa. Mó modinha esse taxista aí, meu. Ô, amigão. Nossa. Você já pegou algum jogador ou algum famoso no seu táxi? Eu já peguei. Qual famoso você pegou, Aguinaldinho? Uma jogadora do Palmeiras. Qual? Está aposentada. E locutora, já pegou, Aguinaldinho? Já, também. O locutor oficial, inclusive, da despedida do Marcos. Não, você pegou? Peguei. Não. Peguei gostoso. Mas foi o Domênico esse cara aí. Você sabe o que eu faço com ele? Não, aqui não. No vestiário, ela tem uma fetiche. Não. Eu já assisti o rugby? Já. Já viu aquela comemoração antes do jogo da Nova Zelândia? Como que é? O Haka. O Haka. Não, sei. Eu faço pelada pra ele. Ele adora. Aqui não tem isso, filho. Aqui eu sou casado e muito bem casado. Ô, Wilson, fala um negócio pra mim. Ah, não tem. Ô, Wilson. Ô, mano, respondendo a sua pergunta aí, eu tive o prazer de estar ao lado do Zico, Galinho de Quintino. Eu acabei de falar com ele. Ele tá em Dubai, fazendo a pré-temporada do time dele pra Índia. Então, foi o que eu falei pra ele. Ô, Zico, você tá fazendo o que em São Paulo, cara? Ele não resolvendo os problemas aí. Eu falei, contrato de técnico? Ele falou, ele deu uma risada e falou não. Falei, cara, é o seguinte, se você for convidado para dirigir o Corinthians, vá, mas não faça que nem o Júnior Amarelão lá, para não falar cagão, chamei de Amarelão. O cara veio para cá, ficou num dia e foi embora no outro, porque viu a dimensão que é o clube. Mas é verdade, é verdade, ele pipocou, tava na cara dele, o semblante dele. Foi de covardia quando ele chegou lá. Covardia e foi. O Zico até riu e falou, pô, meu, você não sabe o que eu ouço no país quando as pessoas me perguntam o porquê que o Júnior fez aquilo. Aí eu perguntei, por que, Zico? Ele falou, ah, meu, você acabou de falar, o cara amarelou, o cara garoto praia vê essa cidade selva de pedra, o cara acabou amarelando. Mas peraí, eu sei, nós sabemos que isso daí foi apenas uma desculpa esfarrapada. Tem outras coisas mais sérias. É, mas o problema do Júnior, amarelão dele. Eu não entendi até hoje, por que o Cittadini na época convidou o Júnior e não sei por que o Júnior aceitou. O Júnior é um daqueles cariocas que não consegue ficar longe do Rio. O Júnior não consegue. Ah, mas já passou. Amigão, já passou. Oi. Tanto tempo. Fala pra gente se é verdade ou é mais uma das mentiras do Mota, que o Mota a gente sabe que é. Ele é um mentiroso nato, nem tá. Ele mais acredita mais nas coisas que ele fala. Ele fala que paga táxi com bandeira 3. Existe isso mesmo? De jeito nenhum. Viu, Mota, mentiroso? De jeito nenhum. Fala aí, Mota, vem. Vou dar só uma informaçãozinha pra você passar pro Mota depois. Ele tá te ouvindo. Bandeira 1 é de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20. Domingo e feriado nacional é o dia inteiro bandeira 2. Não, mas entendeu? Você não entendeu. A bandeira 2 é das 20, Wilson, às 5h59. É o Adolezinho. Wilson, você entendeu? Você já viu o Mota explicando o que é bandeira 3? Cara, não. Mota, por favor, explique pra melhor ele. Melhor não, hein? Vai, Mota, agora explica, né? Senão o cara vai... Vai, Mota! Bandeira 3 é pagar com carinho. E paga fazendo chupisco, velho. Ah! Boa, mano. Que vocês querem falar, boa, é, mano. É isso aí, mano. A bateria dele caiu. Ele paga trocando a marcha com a boca. Essa que é verdade. Não, mas é verdade. Quando a bateria cai, ele faz. E ó, usa o olho, hein, mano. Tá cheio de taxista que faz isso. Mas você então, já fez isso? É o seguinte, deixa eu só falar pro Mota o seguinte. Em todo ramo, em todo segmento, tem o bom e o mau profissional. Verdade. Você está falando com um profissional, você está falando com uma pessoa digna, viu? Casada, viu, e honra os seus compromissos. Viu, agora, gente, se você usa de meios escusos, parabéns, o problema é seu e de quem é o problema. Wilson acabou com os bons. Mas não fui eu que falei, eu solto, foi o Benja. Wilson. Ficou sem argumento? É, fala isso, vai andar na praia de madrugada, né? Quero dar uma jurrada no Mota agora. Nossa, ele acabou com você. Ele mostrou o quão mau caráter você é. Eu não falei nada, foi você que falou, só. Você confirmou, você falou assim. Peraí, ô covarde, você sempre fala isso, negócio de bandeira 3? É, mas que tem taxista que faz, tem. O Corinthians, meu amigo, campeão brasileiro. Ah, vai. Cacarejar em outro lugar. Um abraço pra alguém. Bandeira 3 de lado, velho. Aqui é Corinthians, irmão. Aí, chupa, Mota. Ele acabou com você. Bitoquinha. Ó, amigo. Oi. Ontem acabou o Corinthians você. Deu mais um show aqui na arena, mano. 3-0 contra o Joinville, hein? Seta pra esquerda, rumo ao título, hein? Rumo não, já estamos já com meio pé. Opa, deixa eu acabar. Estamos com meio pé para ir para pro Sul pra pegar o Internacional e dar uma surra. Meu, você usa isso aí quando você dirige, meu. Outro cacete que passa régua. Não, eu também acho que o Corinthians ele tem condições aí, principalmente de ganhar do... Tranquilo, Internacional ele é freguês. O Inter, ele tem aí realmente um retrospecto aí ultimamente aí, que o Corinthians tem levado uma bela vantagem, cara. É, quando o Corinthians... os três times que no Brasil o Corinthians pega e vai, em algumas oportunidades acaba acontecendo aí de perder um jogo aqui, um ali. Mas, via de regra, Domênico Gato, o Corinthians ele sempre tem um retrospecto muito bom contra Atlético Mineiro, Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. Contra esses três times, o Corinthians ele tem um retrospecto invejável. Mas acho que o Atlético exorcizou vocês na Copa do Brasil. Quantos jogos o Corinthians perdeu em casa esse ano no Brasileiro? Foi uma pro porco. Então chupa. Porque você é melhor. Vovó! Chupa, galinha! Não, você é melhor não. Você é melhor não. Ah, que isso, nossa, juiz. Parece maracujá, velho. Juiz. Olha, eu uso deitadura, viu? Mas na Libertadores teve o Guarani do Paraguai também, que a vovó perguntou no Brasileiro. É, perguntou no Brasileiro. Brasileiro. Mas, ô amigão, e agora com a lesão do Rildo aí, mano? Preocupa? Rildo cardíaco. Coitado, hein, cara? Que azar que o cara deu, mano. Porra, cara. Ó, o cara deu um azar mesmo, porque já nasceu feio pra burro. O Inter parece que contratou o... centroavante do Bragantino. É o Wagner Lodge, né? Contratou sim, amigo. Eu tô acompanhando e segundo as notícias, o Corinthians mandou uma nota oficial... dizendo que está concretizada essa transação. O Corinthians contratou sim, ele fez os exames médicos aí nessa segunda-feira e o Corinthians vai anunciá-lo em breve. Ô, mano, pode rir, mas tem outro cara no Bragantino que faz frente com ele, que chama Jobinho. É bom jogador. E o Diego Maurício. Jobinho. Mas, amigão, Jobinho é bom também. Eu acho Jobinho que tem um certo preconceito quando as pessoas vão falar de jogadores aí que estão atuando na Série B, às vezes até na Série C. Mas, ó, o São Paulo trouxe um jogador recentemente aí, que é o Rogério, que está fazendo sucesso. Não é dizer que o cara é um novo craque, mas pelo menos nas partidas que ele já jogou, dois gols. O cara foi bem. Mostrou personalidade lá jogando no Sul. Qual a primeira partida dele aqui, no Morumbi, ele foi bem. Não, não é esse craque que você tá pensando, que... não é esse. Não, mas ó, o Flamengo, ele repatriou o Kaique, que foi formado nas categorias de base do clube, rodou o mundo, tá certo? Jogou em 1.200 times e agora voltou pro Flamengo. Até o Vasco com o Leandrão. É o cara que tava no ABC de Natal e tá fazendo sucesso. O Vasco com o Leandrão. Tá certo. O Leandrão também no Vasco tem feito gols. É verdade. Então, querendo ou não, eu acho que o time do Corinthians, por estar ajeitadinho do jeito que tá, se você colocar um cara aí que pode até ser cabeçudo, um cara que seja um jogador nota 4, um jogador nota 5. Você gosta de um cara cabeçudo, Aguinaldinho? Ah, eu adoro. O cara pode ser que se dê bem, cara. O time do Corinthians tá acertadinho. Oh. E, velho, o Wagner Love, ó, tenta dar uma moral pro cara, mas não tem jeito, mano. Ó, o cara, pra ser técnico do que Wagner Love, ele tem que ter a paciência de um cara que tá adestrando um labrador. Soletre. Mas é verdade, o cara que vai, ó, comandar o Wagner Love, no caso o Tite. Já tem calma. Ele tem que ter a paciência de um cara que tá adestrando um labrador. Inclusive, eu queria passar uma informação pra ti. O problema no Corinthians aí é o seguinte... não tem peça de reposição pro ataque. O Tite se vê de cabelo branco, cara. Quando ele gosta muito do Love. Mas se vier um cara melhor, você pode ter certeza que o Love fica no banco, velho. Esse jogador que vem vindo aí, espero que ele dê certo. Porque o Corinthians é assim: ou ame ou deixe. Entendeu? Não tem meio termo. Ou você veste a camisa e vai pro arrebento, ou cara, então você vai esperar uma próxima oportunidade num clube pequeno, que nem aconteceu com o Alexandre Pato, cara. Deixa eu dar uma informação, com todo respeito ao São Paulo, eu dei um exemplo do cara que veio e não deu certo, ele não vestiu a camisa. Eu não falei do time de São Paulo. Se bem que eu concordo com o que eu disse, mas não foi isso que eu disse. Nossa! Você entendeu? O Alexandre Pato não veio pro arrebento. Então tem que ir pro timinho mesmo. Eu posso dar uma informação pra ti? Fala. É porque o futebol já não me anima. Tá muito fácil esse ano, então eu vou dar uma de repórter agora. Tu sabe aquele jogador Jonathan que jogava na Inter de Milão? Tu sabe ou não sabe? Alguém pode responder. Lateral direito. Tá voltando pro Brasil, né? Exatamente. Pode dar informação. Pode. Ele, quando tava no Brasil, mais machucava que jogava. Tá certo. Acabou de fechar com o Fluminense. Fechou com o Fluminense? É porque eu já dei todo tipo de treinamento. Ele deve continuar machucando mais que o jogador. Lateral direito. Eu já dei todo tipo de treinamento. Era do Cruzeiro. Isso. Jogou no Santos. Esse cara é bom. Jogou no Santos também. Esse cara era bom lateral, mas esse cara tem muito problema de contusão. É. Era esse. Coitado do Fluminense. Era essa a informação, querido. Parabéns, bravo. Eles pediram pra levar pro time, eu falei pra mim, não serve. Tá bravo. Tá certo. Ô, coitado, tá parado ainda na serra aí? Ih, passos de formiga, irmão. Estamos a passos de formiga. Tá certo. Então tá, chupa. Nossa! Que isso? Ouvinte da gente. Ele é banchista agora. Fica gostoso. É, fica ele foi São Paulo de um helicóptero. É, fica gostoso aí na serra. Tchau. Valeu, desligou na cara. Desligou na cara do cara. Falta de respeito com o ouvinte, cara. Ouvinte brincando com vocês, mano. Caiu. Muito... Eu sei. Nossa, vocês são muito rancorosos, cara. O ouvinte tava brincando. Não, vocês não, não fala de mim. Não, não, mas você deu o aval também. Você fez um joia assim, fala, derruba mesmo. Ah, você é corintiano, derruba. Mané. Vai precisar de um táxi ainda, pai. Como é que vou precisar, mas não é corintiano. O Domingo chama o Uber. São raros os corintianos. Não, Uber não pode mais, né? Não pode mais, não pode mais. Não, depende. Pela lei não pode. O Portuga querendo confusão. Ainda vai passar por... É, mas agora não pode. Por veto ou sanção do prefeito. Sanção e Dalila. Sanção e Dalila, é. Não, hoje não. Hoje não. Calma, ainda tem, ainda vai passar por veto ou sanção do prefeito. E a CPMF tá voltando, hein? Meu Deus, mais uma. Estádio 97, da Energia 97, tem o oferecimento da Esser, Benjamin. Esser, Zombinha, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, né não? Bom, eu vou te dar a dica, procura uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento, além de localização privilegiada e imóveis com alto índice de valorização. Quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos. Para vocês terem uma ideia, 92% dos clientes comprariam essa de novo. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia num Esser. É isso aí. Conheça e aproveite para conhecer a Esser Store. A Esser Store fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Lá você vai ter acesso a um monte de coisa bacana. Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, é a Esser Store. Se você preferir, pode acessar o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. Mandar um xanatová lá pro Rafa, pro Alan Hor, um beijo pra Paula Gil, um abraço pro Guilherme lá da Esser, pro Adilson, pra toda a família Esser, Zombinha. Olha que legal, hein? Já visitou a loja online do Estádio 97? Ah, tô vendo aqui a mochila importada do Estádio 97, tá bonita demais, hein? Mochila importada do estádio, que vem com porta notebook, é demais! Visite hoje mesmo a loja online do Estádio 97, que também tem os moletons do Estádio 97. São três modelos de moletom, tem o azul marinho, tem o mescla com as mangas em preto e tem o todo cinza. É legal demais! Deixa eu ver o que mais que você vai encontrar aqui do Estádio 97. Tem a mochila, tem os moletons, tem os bonés. E amanhã, né, Motinha, tem Sim. os novos bonés do Estádio 97. Não é isso? Muito lindo. Muito bonito? Muito. É um novo modelo que vai amanhã. Dois novos modelos amanhã na loja online do Estádio 97. Os dois novos modelos dos bonés do Estádio 97. São sensacionais. Você ainda não conhece a nossa loja? Visite lojadoestadio97.com.br. Aí você fala, mas só tem produto do Estádio 97? Que nada! Tem um monte de produtos do seu time. Tem do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, tem do Fla, tem do Flu, tem do Vasco, do Botafogo, do Galo, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, do Curitiba, tem do Inter, tem do Grêmio, olha o Vieira, tem do Avaí, tem do Criciúma, tem do Figueirense. Deixa eu ver que mais aqui você vai encontrar legal. Tem camisetas do Estádio 97, tem chaveiros, tem um monte de coisas, são... centenas, não vou dizer milhares, cara, mas você não, talvez seja até um exagero, mas são centenas de produtos que você vai encontrar, tá bom? E chegaram agora as toalhas dos quatro grandes aqui do estado de São Paulo. Você já visitou lá, ô Rodrigo Santista? Já, Sombra, já visitei, inclusive eu comprei um chaveiro e uma caneca do Santos. Ah, é? Mas você comprou o chaveiro com R de Rodrigo ou só o chaveiro do Santos? Não, na verdade é um chaveirinho no formato de uma bolsa, né? Comprei de presente pra minha namorada. Tá, e ela é santista? Se tornou santista. Essa que tá com você? Não, essa não. Essa não? Essa é só uma colega de trabalho. Caramba, que colega! Olha só, é. Você dá uns males em todas as suas colegas, sim? Não. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha chefe, Pronto. Águida. Pô, esse cara é brincadeira. Senhor abraço. Pô, esse cara é o Mr. Abraço, a chefe sensacional, ó. Beijo, Águida. Águida. Então, meu, tá muito legal. A loja do estádio97.com.br. Visite, ó. E a semana que... Amanhã, você sabe, tem lançamento dos dois novos bonés do Estádio 97. E na semana que vem... Ô, que produtaça, hein, Mota? Tudo certo lá com o Felipe? É? Felipe Tricolor, hein? É. Esse Felipe, hein? Que animal, hein? Meu Deus do céu. Vai ser show de bola. Ô, Aguinaldo, você já visitou a loja do estádio? Já, comprei uma caneca do Palmeiras pra minha mina. Ah, é? É verdade. E que mais você anda fazendo pra tua mina? Eu fiz uma declaração gostosa. Eu até me emocionei. Ah, não acredito. É verdade. Ela vai falar por si só. É? É verdade. Tem como vender essa declaração aí? Pra quem vocês que sabem. Eu estou totalmente... Meu coração está aberto. O público pode conhecer antes essa declaração? Pode. É? Então, olha, mano, você tem razão. Não só o meu coração. Então tá bom, vamos ouvir a declaração, vai. Eu estava triste, sem alguém pra amar. Foi aí que eu conheci a Domênica, toda masculina, querendo se entregar. Vem, Dodô, vem aqui se libertar. O seu pé roçando em mim, ele compensa o tamanhinho do seu amendoim. Vou lamber a sua teta até você fazer careta. Vamos gritar pra todo mundo e nosso amor vamos assumir. Vem, Dodô, quero nadar, não seja tão mal, Aguinaldinho Domenica. Jeitinho ogro, eu sei que não me trai. Vem cá, meu Rambo, solta a bazuca que atrai. Vai, Dodô, vai, faz isso, vai. Roça um sovaco na minha cara, que assim eu peço mais. Nossas coxas vão se unir e a cama destruir. Vai, Dodô, vai. Vai, Dodô, vai, o meu man. Ai, meu homem, meu macho, minha Domênica, meu tudo. A metade do lado sou eu e a outra é você. Ai, como eu te amo, sua linda. Ah! Sensacional! Como é que é o refrão, Guinaldinho? Vai, Dodô, como é que é? Ah, Dodô, vai. Ah, Dodô, vai. Você tá vivo. Quero avisar que nesse meio tempo já liguei pro meu advogado, estará entrando em contato com... Pra gente casar? Com a produção, com a produção dos senhores. O senhor será processado. Ah, Domênica, você é um sucesso. O senhor será processado por levar o meu nome em vão. Ai, ai, ai, ai, ai. Para, ó, o senhor aguenta a onda agora, porque agora o senhor será processado. Há muito tempo... Não, o senhor será... Não tem conversa. O senhor será processado. Que as pessoas queriam isso. O senhor será... Vou repetir de novo. O senhor será processado. E qualquer coisa que o senhor falar, meu advogado está ouvindo. Você é muito brava. Ah? Tô emocionado. Ah, meu conversa, Deus. Não. Me abri. Ô, Domênico... E o senhor, se o senhor for continuar, o senhor será também. O meu assunto é sério, não é... Não é. Tá, então vamos lá. A dona Jamila aceita isso, uma boa, ela curte o... Você do quê? Aceita. Esse negócio do Aguinaldinho? Ah, não sei. Olha, escorreu uma lágrima, acho fala a verdade. Fica, acho que ela fica brava com ele. Fica brava. Acho que sim. Quem fica brava? Do jeito que eu conheço minha mãe... A tua sogra, Aguinaldinho. Não, que sogra? Sogra, sogra da Leônia, aqui dele. A minha sogra me adora. Eu sou casado, rapaz, tenho duas filhas. Tá? Aliás, minha filha vai fazer aniversário amanhã, rapaz. Mole. Ó, a Nicole vai fazer 9. Olha a Nicole. Porra, velho. 9 anos, velho. Puta vida, velho. Passou muito rápido. Que bom, né, cara? Daqui tá a pouco, velho. Daqui a pouco é namorado em casa, pô, balada. Ah, mas aí é coisa. Não, é normal, parte. É a lei da vida, não, lógico. Sim, é, faz parte. Ainda só precisa aconselhar ela direitinho, né? Viu, Aguinaldinho? Oi. Eu tô me recuperando. Coisa que você não sabe que é isso aí, ô, trouxa. Amor? Claro que você quer. Não, amor, você pode saber. Mas o seu amor que eu você. Amo. E você fala que ama. O seu amor só para mim. É, mas você sabe que não tem aqui conversa. Esse aí vai ser o tema do nosso amor. Ver. A gente vai entrar na igreja. Você pode fazer. Tudo vai. Tudo vai. Não adianta. Eu sou casado e não tem esse troço. Você é ciumento aqui no dia? Claro que não. A gente tá começando a se unir. Ah, é. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Ô, Rodrigo, você que tá aqui hoje compondo aqui. Peraí, que ele vai mandar um abraço agora pro Rodrigo. Agora não, daqui a pouquinho. Pra quem não sabe, o Rodrigo tá aqui hoje substituindo o RG número 2, né? Isso. Que hoje está em Santa Isabel, né? E o Rodrigo é um dos primeiros a substituir o RG, fazendo parte da categoria de base do Estádio 97, né? Legal, Sombra. O nosso júnior de 28 anos de idade, né? Verdade, novinho. Você imaginava que houvesse um amor tão grande assim? Não, nunca imaginei. É. Coisa assim surpreendente. Né? Vendo esse amor, essa união entre o Aguinaldinho e o Dodô. Tem união. Ele gosta e deixa ele gostar. Vai fazer o quê? O Dodô é tipo o Catra. Ele pode ter mais junto. Ele pode. É. Ó, o que aconteceu é o seguinte: o RG3? Não, R3. Ah, o RG não. R3. Diga, Dodô. Ele pode encostar, velho. Só que não encostando a mão e não chegando perto, velho, tá tudo certo. Não é correspondido. Não é a mão que eu quero encostar. Mas eu tenho que corresponder com a minha esposa, não com esse trouxa aí. Ô, Aguinaldo. Ó, eu posso falar uma coisa? É sucesso aqui nos twitters, as pessoas estão elogiando, sabe por quê? As pessoas estão tá me zoando, lógico que vai ser sucesso. Tá me zoando. Me zoando não, isso é amor. Pode zoar, não tem problema. Bicho, o que vem de baixo não me atinge, meu irmão. Vamos lá. Aí o Brinca aí. Falar isso, e se tiver deitado? Pode brincar. Mas como é que é o refrão? Ô, Dodô, vai, como é que é? Ó, Dodô, tem vários, né? O deles é... Vai, Dodô, vai, faz isso, vai. Roça o sovaco da minha cara, que assim eu peço mais. Dessas coxas vão sumir e a cama destruir. Vai, Dodô, vai. Vai, Dodô, vai, meu música man. É bonita, vem, a não, música não, é bonita. Não, é que a letra? Tá nossas coxas vão se unir. É da Glória Gaynor, menina. Avan. Ah, você tá brincando, sério? Ah, você não fala, eu não sei. A nunca. Gente vai entrar na igreja com essa música. É mesmo? É. E você? Tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. Estádio 97, também no oferecimento da nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. Vamos a mais ouvintes. Antes, porém, olha aí. Olha o avião, Motinha. Anota aí, tá passando outro. Mais um avião. Outro. Ê, que beleza! Todo mundo querendo viajar para Barcelona para ver YouTube, hein? Que delícia! Oferecimento de Eliar, muito além da partida. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô! Vamos lá. Grande Asdrúbal. É, alô? Alô? Quem fala? Oi, é Thiago. Ô, Thiago, tudo bom? Thiago com TH? Isso. Isso. É Thiago do quê? Thiago Roberto de Freitas. Roberto de Freitas. Quantos anos, velho? 26. 2.6, né? E qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Paraíso. Paraíso. Paraíso é nós. Eu morei ali na Alameda Santos, ali embaixo, quase com o Rafael de Barros. Certo. Perto do posto. Não, ali não é Paraíso. Ali não, é Paraíso. Não, é paraíso não, não, não, não. Ali é Diadema. Não é. Ah, mas não, não é. Não sabia. Pera só um minuto. Como ali não é Paraíso? Não é. Rafael de Barros com a Alameda Santos não é Paraíso? Aí. Lógico que é. Ó, o metrô é ali, né? Lógico que é Paraíso. O metrô é ali, não é? Não, ali é o quê, então? Mas o metrô Paraíso não é no Paraíso? Ah, ele não sabe, ele xinga. Olha aí, ó. Ah, mas se o metrô é lá... O Rudy tem razão, você é um idiota. Oh, que isso. Se bem que o metrô é um pouco pra agora. Frente, né? Mas nunca é ali. Falei isso. Ô, oh, velho time. Era papo? Na semana passada eu tinha falado. São Paulo. Aí, Motinha, achou tricolor aí. Ó, oh, é tricolor, tricolor, amigão. E cadê o porra, e cadê o ânimo, bicho? Porra, ganhando o Grêmio. tá vivo aqui daí, ó? Tô aqui. Ou você é irmão do Reinaldo, quer me bater? Não. Eu não sou irmão do Reinaldo, não, mas eu não sei se vocês estão lembrados, eu sou o filho do Dodô. Ah, você fica com o seu Domênico de... É hoje, hein, Dodô? É aquele cara que veio lá, que era vendo na limusine. Falando que você era pai dele. Ah, você tá inclusive, eu tô emocionado hoje, porque eu... Pelo andar da carruagem, eu tô descobrindo que o Aguinaldinho é minha mãe. Olha, pode até ser. Ai, Domênico, você é muito engraçado. Eu. Ô, Domênico, você é o grande... Você acha que sou eu engraçado ou os ouvintes querem ser engraçados? Ô, Thiago, se você não fosse engraçado, os ouvintes não seriam engraçados. É verdade. Porque uma coisa puxa a outra. Tá bom, vai. Ô, Thiago, mas por que você fala que o Dodô é teu pai? Porque, ué, porque são os fatos. Mas você diz fatos biológicos? Eu lembro, eu não peguei mãe de ninguém. Sim, sim. Não, quando você pegou, como eu ainda não tinha sido gerado, ela ainda não era minha mãe, né? É verdade. Quantos anos você tem, Thiago? Então, mas eu não peguei a mãe. Eu tenho 26. 26, o Domênico tá 48? Não, poderia até ser mesmo, porque eu tenho idade pra ser meu filho. 48, você tá? Você tá 48. 40, eu vou 49, fazer... Domênico? Não, eu tô com 49. Eu vou fazer 20... O mês que vem eu faço 29 de rádio. Quer dizer, velho. Você teria 27 anos. 29 de rádio. Eu tô ficando experiente, mas não vou falar que eu tô ficando tá velho. Aprendendo, você tá aprendendo, né? Tô aprendendo. Mas é nóis. Mas você teria 27, quer dizer, idade teria, né? Teria, 27 anos. Mas ele fala com tanta convicção isso, né? Não, seu ouvinte tem 26, ele teria confeccionado aos 23. Ele veio? Veio. E é parecido com o Dodô, não me lembro. É, bem parecido. Ele bebe 2 litros de café por dia. Tomo bastante café mesmo. Olha, inclusive, eu dei uma gravata pro Dodô com café. É verdade, é verdade. Ele te deu uma gravata? É, vocês não lembram, cara. Ele veio aqui. Não é mesmo, é verdade. É que vocês esquecem das coisas. Você não é teu filho, né? Veio, já sei. Já quebrou aquele gelo do tipo, não sei como vai ser o primeiro encontro. Não, mas o Portuga não teria a menor chance de ser. É, mas vamos precisar. Filho meu não seria São Paulino. Para. O Dodô me deu cano no Natal, que eu comprei 2 tender aqui pra... Mas não seria. Mas prefere o peru. Meu filho não seria São Paulo de jeito. Mas a sua mãe confessou a você que o pai é de ponto gato, é isso? Isso. Porra, mas... Fala de São Paulo, velho. Fala. Já falou, já brincou, já vem aqui. Fala de São Paulo. Já pediu um exame de DNA, Dodô? Quer dizer que eu sou o foco do coisa? Não, tamo lá. Vamos falar, tira o hino do São Paulo. Vamos falar do Dodô. Vamos lá, brinca aí, avançar. Vamos lá, vai. Você tá aqui pra isso. O outro tá lá faz isso. Musiquinha pra mim, o outro trouxa lá faz filho. Calma, musiquinha é uma canção, menina. Outro trouxa. Casos de família. Musiquinha não é o hino do nosso amor. Você respeita o que eu fiz. Mas foi você mesmo, pai ou não? Ah, é. Ô, amigo. Não. Diga. E o tricolor ontem, cara? Pô, ontem foi muito bom. Foi muito bom. Sobre eu queria aproveitar o gancho de ontem pra... Ai, meu. Pra fazer uma reflexão aí com vocês. Agora há pouco... Você falou sobre o Centurion, que era cedo pra, enfim, pra gente queimar o jogador que chegou há pouco tempo de São Paulo. Eu acho que essa reflexão que você fez vale bastante também se a gente for pensar em relação ao Lucão. O cara parece a Paula Fernandes, fala com o dente fechado. Sim. É um menino que foi em todas as categorias de base de São Paulo, é jogador de seleção de base. E que eu vejo muita gente, e até você mesmo, fazer críticas bem contundentes a ele. Verdade. Eu acho que ele é um menino de futuro. Tem boa saída de jogo, toca bem a bola. Ele erra o que está, né, um pouco na idade dele mesmo de errar. Um jogador, um zagueiro mais técnico com a idade dele, vai cometer besteiras, principalmente na saída de bola. Mas eu acho que ele é o zagueiro que o Osório quer. Um cara técnico. O Osório não parece ser um cara que gosta de zagueiro sem querer fazer uma referência indireta ao Edson Silva, que é cabeçudo e... Mas será que o Lucão ele é tão técnico quanto acha? Eu acho ele bem técnico. Eu acho que ele sai bem pro jogo, lança bem. Até no começo do Osório de São Paulo, ele... São Paulo fez alguns gols com o Lucão lançando pro Pato, lançando pro Centurion, usando a velocidade dos dois e o passe a longa distância bom que ele tem. E até por isso ele também jogou de volante alguns jogos. Eu não acho que ele vá bem como volante, mas eu acho que como zagueiro, quando ele amadurecer um pouco mais, tiver mais firmeza, eu acho que ele vai ser um excelente zagueiro. Mas o que acontece é que nesse esquema que o Osório prega, normalmente 3-3-1-3, ele precisa do homem central muito alto e forte, porque é praticamente um cara que marca o meio do campo. Então precisa ser um cara alto para ganhar a bola de cabeça. Não pode ser um volante muito baixo. Ou o São Paulo ontem achei que foi melhor, porque só o Lucão é baixo. O Lucão não é um jogador, o Lucão é um zagueiro. Lucão é alto. Né? Quanto tem de altura? Porra, é alto. Então, é justamente isso. É isso que eu tô dizendo, Sombra. Ele não usaria um volante baixo naquela posição central de volante. Não, por isso que ele tá pondo o Breno. Então, por isso que ele põe o Breno ou o Lucão, um cara mais alto. Achei que o São Paulo melhorou muito. Porque você trocar Edson Silva e o outro menino lá O Rodrigo Caio e o Lucão melhora bem. Rodrigo Caio não é zagueiro de... O Lucão tem 1,85. Então, tá ótimo, pô. Tá ótimo, né, pra aquela posição. Pô, pra mim é gigante. É. E é forte, né? Um jogador que se der a trombada, ele nunca vai perder a primeira bola. É, mas é... o Lucão melhora. Tem que melhorar muito. É, ele vai, eu acho que ele vai crescer, mas... Agora, perto do Edson Silva, ele é um monstro sagrado. É que o Edson Silva não tem mais jeito, né? O Edson Silva é aquilo. Perto do Edson Silva, ele é um monstro sagrado. Esse moleque, ele nem teve... Ele é uma Maldini perto do Edson Silva. Esse moleque, ele não teve nem tempo de maturar, né, velho? Ele já foi colocado numa situação ali que o cara falou, é você que vai e senta lá, bacana. E o Lianco é melhor que os dois? Ah, não sei, o Lianco jogou 3 jogos. Vai na minha, o Lianco é melhor que os dois. Tomara que seja, tomara que você vai ver. Tomara muito que o Iago Maidana aí seja melhor que o Miranda, mas vamos esperar. O Lianco também ainda jogou pouco, ainda também não teve esse tempo. Eu acho que o São Paulo está bem servido de zagueiro para o futuro. Para hoje ainda falta, mas tudo bem. Outra coisa que eu queria falar é como a mídia esportiva brasileira é falha, né? Ontem o Carlinhos jogou de meia. Jogou verdade. Bem. Jogou bem, como tem jogado, inclusive, muito bem como ponta direita também. Sim. O Carlinhos, quando jogou como ponta direita, foi o melhor em campo nos 2 jogos contra o Ceará. Jogou muito bem também contra o... na vitória seguinte de São Paulo no Brasileiro. Não sei se... acho que contra o Inter ele não jogou. Você vê o jogo do Brasileiro, que ele jogou muito bem também como... Contra o Inter não jogou. É, contra o Inter não jogou, mas foi uma das vitórias do São Paulo logo depois, acho que... Bem mesmo, ele jogou contra o Ceará, lá no Ceará. Jogou. Ó, mas vocês estão elogiando agora o Carlinhos, velho, mas o discurso de uma metralhadora giratória já estava pronto contra o Osório, hein? Se o São Paulo toma um fumo do Grêmio, ó... O Breno jogou adiantado de volante. O Rodrigo Caio poderia fazer a função de volante. Mas o Breno sempre jogou de volante. Não, mas no São Paulo na primeira passagem não. Com o Osório sempre. Não, então, com o Osório sempre. Mas o Osório inventou o cara ali de primeiro volante. Inclusive ele entrou assim contra o Corinthians. O Rodrigo Caio teoricamente poderia ser esse jogador, porque ele já jogou de volante no São Paulo. Ele jogou de zagueiro ontem. Não, mas não é novidade. O Carlinhos jogou no meio. De zagueiro não é volante. Mas não é que tá sobrado. Não, mas eu tô falando com relação à adaptação do Breno de primeiro volante. Era mais fácil, teoricamente, você imaginar inverter, o Rodrigo Caio de volante e o Breno de zagueiro do que o contrário. É. E o Carlinhos jogando no meio campo. Os três jogaram bem. Mas se o São Paulo vai lá e tomar fumo do Grêmio, pronto. Aí já aquele discursinho, aí o Osório, o professor Pardal, já tá pronto. Né? Hoje não teve um. Né? Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Quando dá certo, o pessoal deixa quieto. E não só não falaram nada, como eu vi gente falando que foi só colocar o Carlinhos na posição dele que ele rendeu. Só que era na posição dele. Nossa, você precisa ver, o Benjamin deixou cair um papel do bolso hoje. Tava todo amassado. Você precisa ver assim, cara. Tudo preparado para uma possível derrota do São Paulo. Meu Deus, você precisa ver o que estava escrito. E o que estava escrito? O que estava escrito? É. Fala assim, partida ridícula do Pato, partida omissa do Ganso, partida horrorosa do Rodrigo Caio, falhando partida na cobertura. Breno, equívoco como volante. Uma coisa tem que ser justo, uma coisa tem que ser, pode ter recalque. Que o Pato, hoje, está jogando bola. Isso é discutível. Vai bem. Não, também não vamos falar que é um monstro. Não, não falei monstro. Ninguém no Brasil tá jogando uma monstruosidade. Mas eu não falei monstro. Eu falei, o Pato está jogando bola. Eu não falei o Pato monstro. O Pato está jogando bola. Para mim, os dois melhores jogadores do Brasil hoje são Renato Augusto e Lucas Lima. E a declaração do Pato, hein? O que vocês acham? Ô, Silvério. Tudo bem com vocês? Eu achei que ele se prejudica com essas declarações. É meio perigoso, né, pessoal? Porque olha só... Se eu sou o Dunga, eu já não convoco. Não convoca? Dunga não vai fazer isso. Já não convoca mesmo? Agora a chance é zero. Porque qual é a moral do Dunga? O cara chega e fala assim: pressionou. Eu não vejo ninguém melhor do que eu. Aí o cara convoca. Pra valorizar o bagulho. Se precisar, mano. O Dunga se chama perder moral, mano. Mas é melhor convocar o cara. Até sou o Hulk, que é humilde pra caramba. Também tem isso. O Hulk fez o gol aí, né? Tem que ter. É ruim, mano. Fez o gol. Mas, Silvério, isso é muito boa essa imitação, hein? Não, obrigado. Mas se pegou o momento, ele tem que ir. Por que não? Pô, mas o cara chega e fala, não vejo ninguém melhor do que eu. Mas ele não pode falar, chama eu e outro dia o cara chamar, mano, ficar ruim. Aí ele chega lá no grupo, o grupo chega e fala, ó lá o ninguém melhor do que eu, ó lá. Então, mas o cara fala assombrar com o Pato, tem que saber analisar quem é o jogador que declara determinadas situações. Problema, meu. É que nem alguém aqui do programa chegar no corredor e falar assim, não vejo ninguém melhor do que você, tá de brincadeira. Não, você tem que fazer uma análise individual de cada frase que cada jogador faz, porque quando você pega um cara que teoricamente é maldoso e o cara fala isso, aí você vai interpretar de uma forma que você tá tá supondo agora. É, isso é verdade, viu? Mas o Pato, se bem que isso é um problema da seleção. Mas quando mas o Lúcio, quando o Lúcio do Palmeiras isso, falou, nós matamos ele aqui no programa, não, mano. Não, tanto é que eu falei, é um cara humilde, tá certo, que acabou caindo na pilha do Cajuru e acabou declarando aquilo lá. Com relação ao Pato, ele também, cara, você vê até determinados repórteres, quando vão fazer alguma pergunta pra ele, o pessoal meio que é... Putuca, né? É, dá aquela alfinetada lá, que sabe que o cara cai. Ô, mano, e se o cara não fala nada é porque o cara é chato, né? É. Só fala coisa chata, né? Agora, se ele fala muito, é porque ele fala verdade. Muito, entendeu, Sombra? Amigão, deixa seu palpite aí pra São Paulo e Chapecoense. Quinta-feira, 7:30 da noite, em Morumbi, em São Paulo. É, eu acho 2-0. Posso fazer dois mexendo aí rapidinho? Pode, claro, deve, é uma obrigação. Tá na Constituição. Só a Bozano me garante um PR sensacional. Fenomenal. Só a nova linha Bozano me garante o Barbero. Fenomenal! Isso. E com Ola, De Balada, Never End. Não, é Ola, Viva a Pegação. Ah, o De Balada, Never End caiu? Não, estão usando esse agora. Ah, Ola, pra Ola, ganhar, Viva a Pegação. Então, Ola, Viva a Pegação. Ah, boa! Ganhou o kit da Ola também. Ganhou o kit Bozano e ganhou o kit da Ola. Perfeito, tá bom? Valeu. Valeu, fera. Valeu, cara. Abraço! Estádio 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Já que estamos falando da BV, não é não, narigudo? E se você estiver pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, o seu caminhão, acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha aí, Júlio Aguiar, você comprou trocar o teu caminhão que está 2012 por um novo? Compra lá, liga na BV. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV, você sempre pode mais, BV, bons negócios pra você, Zombinha! Legal, outra, olha, manda aqui, deixa eu ver quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br, é o Reinaldo Orfano, ganhou então a camiseta da Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Agradecer hoje a participação aqui do Rodrigo Aparecido Araújo Silva. É, soletrando, né? Veio aqui da categoria de base, substituindo o RG número 2 hoje. Legal, eu que agradeço sobre a oportunidade, agradeço todo mundo, tô muito feliz. Tem algum abraço? Não, já gastei todo. Também? Deu frio na barriga. 140. Foi? Deu frio na barriga. Nossa, na hora que o Bar me ligou, eu tava no trabalho, já começou aquela dor de barriga absurda. Usa Fricol. Isso, boa. Vou comprar um. Mas muito obrigado mesmo. Mas agora aí, na hora de falar aí, como que foi? Não, no começo eu fiquei nervoso, sabe? É. Depois o bate-papo foi rolando. Ah, ele mandou 200 abraços? Mandei alguns abraços e aí o nervosismo foi ficando de lado, tá? E quem, aproveitando também o momento, quem quiser me adicionar aí no Facebook é Rodrigo Araújo Molina. Em homenagem ao Benjamin Bach também, eu queria mandar um abraço. Outro? Outro? Muito bom, mas aparece. Mandar um abraço pra Marla, pro Rodney, pra Cíntia, pro Anderson, pra toda a galera aí do grupo Segurador BB Mafre e pro Benjamin Bach. Obrigado. Você foi aluno do Cadu Cortez no Senac? Fui. Ele tá mandando aqui um WhatsApp que ele tá ouvindo. Ô, Cadu Cortez é gente boa. Gente boa. Cadu Cortez. Gente finíssima. O Cadu Cortez é um cara que tinha que vir aqui um dia fazer o programa sobre. É bom que ele se assumiu genial, esses cara. Dias, hein? Bom, e ele gente é um fina. Palmeirense fanático, Cadu Cortez. É, e você sabe que faz imitações também. Oh, engraçadíssimo. E ele se assumiu esses dias aí, legal pra caramba. A gente podia fazer um duelo de azedão aqui, você e o Cadu Cortez. Vamos, claro. Não, mas é bom porque ele se assumiu, eu acho bacana, ainda mais hoje que o Aguinaldo também fez uma homenagem. E agradecer o Bruno que ajudou a escrever a letra. Grande Bruno. Tá certo, legal. Oi, Domingo. Então, legal, obrigado, até a próxima. Obrigado, Sobra. Falou, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que fica por aqui. E volta amanhã no oferecimento da Essa, construindo com valor. Também nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções.

Like the rainbow, like the rainbow, like the rainbow, like the rainbow.